apenas os grandes hits. Zed, featuring Aloe Black. Candyman. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Chega 5h30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá se esgambar, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. É isso aí, menina. Tá ouvindo Estádio 97 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3.3.7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol, tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. É verdade. Opa, boa tarde. Boa tarde. Estamos aí, né? Ó, o dia hoje tá com sombra costa. Hoje friozinho. Cara, isso que eu ia dizer. É. Isso foi objeto de conversa na hora do almoço. Friozinho. Há quanto tempo a gente não tem um tempinho gostoso em São Paulo? Tá louco, mas graças a Deus amanhã vai embora. Isso aí não, de sexta-feira não vai, não. Sexta volta ao normal. Não pode. É muito tá louco. Não. Amanhã de madrugada vai ser a madrugada mais fria. É melhor assim. Sim, mas sexta não vai fazer frio. Tem que quinta pra sexta. Fazer menos 3, não, de menos 13. Pra sexta, mas vai fazer menos 13, não. Vai fazer 13. Quem falou? Quando fizer menos 13, eu vou descer a brigadeira de snowboard. 13. Vai fazer 13 de quinta pra sexta. Pode. Vai fazer. 13? 13. A 13 é alto. Não, mas é a sensação alto? Térmica. Você tá de brincadeira. Assim tá legal. 13 não, é alto? Tá, não. É sempre jogo do Morumbi assim. É, nós moramos num país Morumbi, como é que vai estar? Por Deus e bonito por natureza. Tem que fazer sol e calor. Véio. Não. Concordo. Não, 30 concordo dias com você, cara. Tá louco. Não. Aí choveu onde hoje? Mas choveu de madrugada. Choveu? Onde? Madrugada, choveu. De manhã? É, choveu de madrugada, molhou. Garoa, não é chuva. Choveu. A garoa Londrina, velho. Não foi. De madrugada choveu. Eu tava acordado e choveu sim. Nossa, eu vi tanto tiro essa madrugada que eu nem vi. Por quê? Porque eu emendei uma sequência de Narcos. É. Ah, chuva assisti de bala. 5 episódios seguidos do Narcos, velho. Eu fui dormir sangrando. Você também é daqueles que é muito crítico da... da dicção lá do... Eu vou te falar totalmente o contrário. Wagner mim, Moura. O seriado... Pra mim o Narcos... Criticaram muito o sotaque dele. Pra mim o Narcos é espetacular... E pra variar a atuação do Wagner Moura é espetacular. Eu não vi problema nenhum. Né? Muito pra pelo mim... contrário. Pega seriado muito no pé, bom pra caramba. Sabe aquele monte de recalcado que faz 6 meses de cursinho de espanhol e começa a querer falar, o cara fala mal? Vai pro inferno, mano. O cara foi indicado ao prêmio, ao M. Catar, né, mano? Ele foi indicado ao M. Tem muito recalcado, que pode querer falar mal dos outros. Mas, pô... Ah, pro inferno. O M é o de séries, não é? O M. Primeiro M é o da televisão. É, então é o M. S. E S. Séries. Séries. Vamos lá, o programa deste Séries Humanos. Ó, o Bento veio hoje. O Parmeira. Onde estava interditar a horta do Bento ontem. Interditar a Polícia Federal bateu lá. Muita fumaça, né, velho? Domênico. Fala de nós aí, ô. Domênico. Tudo bom, Domênico? Passei o dia mandar aqui. Mandar um abraço pro Thiago Corrêa ouvindo nós. Boa. De Dallas, no Texas. Dallas? Beleza. Um abraço pro JR. O JR, aquela morreu. Série era demais. Né? Morreu? Morreu. Aquela série era demais. Né? Ah, que era o... Dallas? Eu não gosto de nada dessas séries que é country, que é cowboy. Você gosta de Willie Nelson? Hã? Willie Nelson. Chato pra caralho. Mas depois que você terminar o Narcos, você deve assistir o Breaking Bad. Breaking Bad é muito bom. Eu tô assistindo um bom chamado Prisioneiros de Guerra. Esse eu quero ver, mano. Eu não consegui ainda. Assiste, que é da hora, mano. É louco. Prisioneiros de Guerra é muito louco. Vai ver Got. Got. Got é a melhor série. Got. Got é uma banda. Got. Games of Thrones. Ô, Domênico. Fala aí de nós, vamos lá. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tudo certo. Olha, vamos lá, né? Olha o sorriso do Domênico, que você vai falar da troca. Cara, assim... Há tempos que eu não vi o Domênico tão feliz. Passou, passei a noite aqui, ontem à noite. A noite? O dia inteiro. Tentando entender, né? Essa troca que foi feita aí. Porque fantástico. Você, como jornalista, queria entender. É. Exatamente, né? Mandar o Robinho... Que leva a crer, né, Domênico? Aqueles papinhos que a gente ouviu um tempo atrás aí, de WhatsApp, aquilo tudo. Mas foi concretizado tudo, isso aí ou não? Foi concretizado. Já. Mas quem por quem? Ainda não então sei. Vou falar aqui, ó. Robinho e Lucas. Tudo empréstimo, hein? Nada indefinido. Não, porque é bom lembrar que o Robinho, há 10 dias atrás, renovou, o Palmeiras renovou o contrato dele por mais 3 anos. Sim. Então, consigo entender isso. Robinho e Lucas por Fabrício, aquele mesmo doidinho lá. Xarope. Do Inter lá? É. Os do Piti. O do Piti e o lateral direito, Fabiano. É, a troca aí... Parece dupla sertaneja, né? Fabiano e Fabrício. É. Então, Domênico, e aí estamos com essa... Jura que aconteceu? Olha, como? E aí, enfim, aqui, então só para completar o que eu tava falando aqui, Domênico, aquela história que a gente ouviu aqui no WhatsApp, que a gente comentou aqui, sobre possíveis, né, rachas no elenco, é estranho mandar o cara embora do nada assim, né? E o Robinho era citado como um dos caras que seria um dos cabeças lá da... Isso aí. Eu não sei se tem a ver ou não. Acho que não. Mas. Sei, eu juro que eu não entendi. Acho uma troca péssima. Péssima troca pro Palmeiras. E o Robinho, ele vem sendo usado nos jogos, é um bom jogador. O Lucas, até o ano passado, pra mim, era um dos melhores laterais direitos que estavam jogando. Esse ano, claro, o futebol dele ficou lá no ano passado, não veio. Não apareceu até agora. Mas nada impede de voltar ao futebol do cara, velho. Tudo bem, o Jean tá improvisado lá e tá jogando bem? Tá jogando bem. Eu, particularmente, não trocaria. Esse Fabrício aí, que é aquele do Inter, né? É. Esse cara tem uns parafusos a menos. Ele é bom jogador, esse maluco. É, mas eu não gosto, não, mano. Cabeça de ervilha, hein, mano? Então, esse é aquele cara que pode deixar o time na mão em qualquer momento, velho. Pode ser expulso a qualquer instante. Juro por Deus que... foi. Olha, não sei. É o Cuca que deve ter pedido, viu? Foi o Cuca. Ele que pediu. Foi o Cuca que armou tudo. Esperamos que o Cuca saiba o que esteja fazendo, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Foi uma das piores trocas do futebol brasileiro que eu já vi nos últimos anos. Mas a do Barcos? A do Barcos foi a pior. Mas, ô Domênico, você não pode analisar... E erraram de novo, velho. Não existe como ser pior que o Barcos, velho. Desculpa, ali não dá, né? Mas essa analisar, daí, Domênico, pra mim, é ruim demais. Mas, ruim, então, o que precisa ser analisado nessa situação não é o que o jogador pode render, é o que o jogador pode representar fora de campo. O Robinho, ele era titular do Palmeiras, assim como o Lucas também. Os dois perderam os seus postos ali na equipe titular. O Robinho, Domênico Gato, se ele não for... cabeça de um dos grupos ali que o Palmeiras tem internos, isso também não é uma crítica, porque todo grupo, claro, aí com 40 jogadores, líder, né? Você vai ter aí uma panela aqui, uma panela aqui, tá certo? Ou então você pode ter 4 ou 5. Querendo ou não, Bento, existe aqui no ambiente de trabalho também, qualquer empresa, você tem a sua predileção. Tem um Mota aqui, por exemplo. Por alguns funcionários e não por outros, aqui entendeu? Aqui no programa tem as panelas. O Mota... É legal do modo que ele não faz parte de nenhuma. Então é assim, Bento. Num grupo ali que você tem 40 jogadores, é natural que você tenha 3, 4, 5 grupos. É que esses grupos, muitas vezes ali, eles acabam criando um conflito interno. Aí começa eguinho daqui, eguinho dali. Mas isso não quer dizer, quando você tem 4 grupos, que o grupo esteja dividido. É que você tem aquela predileção por um ou por outro. Mas enfim, com relação ao Robinho, o Robinho é um cara querido no elenco do Palmeiras. Se ele não for um dos cabeças... Ele é um cara considerado por grande parte do elenco. E quando o cara desse vai pro banco, Domênico Gato, muitas vezes o cara não fica satisfeito com a postura do treinador. Assim como o Lucas também. E numa dessa, o Cuca detectou e falou, velho, se eu deixar o Robinho aqui, o cara vai começar a criar panela. Numa dessa, o cara vai começar a fazer alguma coisa aí contra mim dentro do elenco. O treinador, não tô falando que é o caso do Robinho, eu tô fazendo uma suposição aqui. Isso pode acontecer. Você me levou a crer isso. Não, mas isso pode acontecer. Deu a entender. Domênico Gato, se o cara tá lá insatisfeito no banco, começa a criar picuinha aqui, picuinha ali, o treinador vê nele talvez ali Uma ameaça, né? Uma ameaça dentro do próprio grupo. Ele fala, pô, esse cara aí pode colocar em xeque meu trabalho que tá começando agora. O cara vai lá e negocia o cara. Por mais que o Fabrício, você tem até razão na sua crítica, é porque o cara é meio doido, meio xarope, ele é. Mas ele é bom jogador, cara. Baseado em que ele é bom jogador? Agora é meia, né? Na bola que ele jogou na Portuguesa, na bola que ele conseguiu jogar no Cruzeiro, tá certo? Que bola que ele jogou no Cruzeiro? Ele jogou sim, Benji. Ele começou como titular, depois ele passou a ficar no banco. O que ele fez no Inter de Porto Alegre? No Inter de Porto Alegre, a torcida começou a pegar no pé dele, mas logo na chegada dele no Inter, ele não foi mal, não. E ele é meio campo hoje, viu, Benji? Ele atua na meia. Mas pode jogar na lateral. Não, mas ele, segundo a informação, é que ele vem pra ser meia. Exatamente. Eu não vejo esse jogador que o Mano vê no Fabrício. Eu não vi onde ele foi tão bem assim no Inter. Não vi onde ele foi tão bem assim mas no Cruzeiro. Mas quem que você quer? O Lan? Você quer o Ashley Cole? Não, não tô discutindo o Lan. Quem mas... que você quer? Não, a discussão aqui é o seguinte. Você falou... O Marcelo do Real? Não tô falando isso. É o que tem, velhão. Futebol brasileiro, Paquito. Não é o que tem. Paquito. Não é o que tem. Entre do mercado dá pra achar uma coisa melhor. Eu não vejo nada nesse Fabrício que o Mano tá falando. Também não vejo nada. A torcida do Inter não ficou nem um pouco triste quando ele foi embora. E a do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro tá lá comemorando essa troca. Ele deu piti no Cruzeiro que os caras lá seguraram a onda, né? Eu acho que o Palmeiras. A única coisa que o Palmeiras fez foi reforçar o Cruzeiro. Também acho. Também concordo. Essa é a minha opinião, velho. Não tem outra opinião. O Palmeiras realmente fez uma péssima troca. O Fabrício... Eu espero que o Cuca saiba o que tá fazendo. O Fabrício, porque Dodô. Né, isso tudo tem o aval do Cuca, né? Tem mais, hein? Tem mais, hein, Dodô? É, só pra completar... Só que não seja nesse nível. Só né? Começou, né? Troca não sei mais. Informação hoje, o Felipe Gabriel rescindiu, o Natan vai pra um time da Criciúma. Série B. E o Regis... Felipe Gabriel rescindiu, Rescindiu. Você ficou mamando. Olha, o Regis vai pra onde? Ele também não jogou. Bahia. Quanto ficou custou o Regis? Quase um ano parado. Mais, né? Um sete pau, não foi? O Eric custou 15 e não joga. O Felipe Gabriel veio e jogou 20 minutos. 20. Eu vou te falar uma coisa também. Parece que esse Marcelo Matos, ele contrata por Alexandre atacar... Matos. Alexandre Matos. Quando Marcelo era o volante. Fica no Vasco. Alexandre Matos, eu acho que assim, olha, eu vou contratar um monte. São 15. Uns dois ou três dá pra acertar. Olha a sombra, ele contratou muito. É muito mesmo, hein, cara? Muita gente. O presidente tá dando aval pra tudo, gente. O cara tá errando. Nossa, se ele foi contratado pra isso, tem que dar um aval, né? Mas, Sombra, você delega poder pra uma pessoa. Aí você tá vendo que tá vindo um monte de coisa errada. Você vai falar, ou você troca, eu falo, vem cá, bacana, a partir de agora, o que você for fazer, passa por mim aqui que eu quero dar um ok ou não. Não, entendo, mas às vezes é melhor então já trocar o diretor, né? É, tá na hora do Paulo Nobre começar a rever os conceitos em relação ao Alexandre Matos. Qual a sua opinião sobre o Alexandre Matos, Domênio? Fala, mano. Não, pode. Já te respondo. Esse tweet que tá rolando aqui na internet é verdadeiro? Qual? O Rogério postando por que não saiu logo? Por que não saiu antes? Alguma coisa assim? Postou? O Rogério Ceni? Ele tem Twitter, Benjamin? Você quer ver dele? Quem? Ah, não inventa coisa. Não, Rogério Ceni não tem. Não tem Twitter. Mas porque isso... se o Robinho tivesse saído antes, ele não teria tomado dois gols de cobertura. Mas é verdade. Ô, Sombrolho, eu vou dizer uma coisa pra você. Por enquanto... É um índio. Um abraço pro trabalho do Marcelo, ele é muito questionável, viu? Do Alexandre. Alexandre, todo mundo no Marcelo. Te induzir ao erro. Não, que o do Marcelo Oliveira também era, né? É. Quanto tempo que ele já tá no Palmeiras, Dudu? Ele tá desde que... No começo do ano passado. Nessa segunda gestão Paulo Nobre, ele tirou o Brunori e colocou ele. É. A gestão inteira. Paulo Nobre. E eu acho que vai ficar até o final do ano. Duvido que saia. Agora, o que vai se fazer, né? O treinador, aí que tá, gente, também não pode só criticar agora também o diretor, né? Sim. Se o Cuca, que é o treinador, falou assim, não, pode negociar que eu quero. Aí você não tem o que fazer, meu velho. É o aval do treinador, cara. O treinador é o Cuca. Se ele vira e fala, não, eu não gostaria, mas tiveram que fazer isso por outro motivo, tudo bem. Mas até agora o que me parece é que o Cuca queria. É tudo uma... Eu só não entendo porque o Cuca treinou o Atlético Mineiro, não treinou o Cruzeiro. Mas devia conhecer muito bem esses dois, né? Sim. Porque é lá da região, se enfrentaram várias vezes. Deve ter os motivos do Cuca. Deve ter. Eu espero que ele esteja fazendo um bom negócio. No meu modo de entender, é um péssimo. Tá bom. Beleza. E acho que esse Gabriel volante aí também vai. É mesmo? O Gabriel? Eu acho. O Gabriel volante é um dos... O Gabriel, eu acho que esse Gabriel é um dos que tá na lista aí. Eu acho, uma informação que eu tenho, Se for, se eu tiver errado, eu depois tenho que falar que é o Thiago, você tá comandando? Não, não, não, Gabriel. Gabriel. E olha, o pior é que o Cuca não... Também, não sei porquê, mas eu ou li ou ouvi algo semelhante que você tá falando. Eu ouvi lá de dentro do Palmeiras uma história que o Gabriel aí vai entrar num... E Domênico, quando o Cuca chegou, logo em seguida, eu já tinha ouvido uma história de que o Robinho não ia ficar. E ó, e pode anotar dessa leva de jogadores do Palmeiras que vai embora, o Oswaldo Oliveira assumiu o Sport ontem, né? Você vai ver se não vai parar jogador lá, porque tem um monte que o Oswaldo gosta. Tem. Pode anotar. Um monte mesmo. Ó, dependendo do jogador, o Domênico mesmo leva, né? É que nem, esse negócio, que nem esse negócio do Cruzeiro. Comigo aí que eu, até o aeroporto gente, eu garanto. Muita gente até falou que o novo treinador do Cruzeiro vai ser o Marcelo Oliveira. Esses dois que foram lá, jogador que o Marcelo Oliveira adora. É. Tanto o Robinho, que trabalhou com ele no Curitiba. Verdade. Trabalhou com ele no... Onde? Teve outro time do Marcelo Oliveira. Que o Robinho trabalhou também. O Lucas, ele gosta. É, o Robinho, eu lembro dele. É que o Lucas que levou foi o Oswaldo. É Luca. Não, não, Lucas. Não, Lucas. Ah, o Lucas, é Lucas mesmo. Lateral. É, Lucas lá do Palmeiras, Motinha. Presta atenção, para com o videogame. Não, não é. Tá no videogame. Eu tô jogando o Candy Crush aqui, eu não tô vendo. Você é um cara bem informado, sempre foi muito bem informado. Não sei se o Gabriel é uma informação boa ou não. É boa essa? É quente? Olha, fedido, é... Eu vou te falar. Eu não vou citar a fonte, mas vou citar de onde veio. Veio dos bastidores do Palmeiras. Então, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. E sábado e domingo contra o Santos, o Gabriel foi muito mal. Tá tudo bem, ele pode ter ido mal um jogo, não tem problema. Você pode ir mal um jogo. Mas é bom. Você não pode, é bom pra caramba. É que ele teve problema do joelho. É bom pra caramba. Eu também, eu gosto do Robinho. Não tô falando que o Robinho é o novo Zico. Eu gosto do Robinho. O Robinho também eu acho muito bom. Mas o foi embora? Eu também acho. Mas precisa ver os bastidores, né? Bom, então, enquanto... Mas o Gabriel não tinha problema de bastidor, não. Hein? Não, nunca ninguém falando... falou dele. Não, mas... tô dizendo assim. O Robinho, eu já ouvi até... Gosto pessoal do gente, não, aliás, né? A gente ouviu, né? Que tinha três grupos formados. Um do Robinho, um do Zé Roberto e outro do Praça. Não é isso que a gente Zé ouviu Roberto, dizer? Só... É. Então a gente ouviu dizer. Mas do Gabriel, do menino Gabriel, volante, nunca ouvimos dizer... É. Que grupo, de nada disso. Mas é eu acho que Gabriel... Mas é uma preferência do Cuca. Peraí, não é todo jogador que vai embora que é problema de bastidor. Tem jogador não, vezes, que vai embora... O Filipão não gostava do Pierre. Exatamente, eu ia falar isso aí. O Pierre era adorado. Era um baita num volante e o Filipão não gostou e mandou embora. Então... Cada treinador... Tá, mas é bom esse Gabriel aí picar mula mesmo, ser negociado e tomara com um time de Série C, porque ele disse que torceria aí pro Nacional e pro Toluca. Então chupa. Mané, tá fora, fica no sofá aí. Fica no sofá aí. Mané, mas espera só um minuto. Mas ele tá o torneio início aí. Peraí, mas ele tem razão. É de férias. Claro. Ué, não tem razão? Claro. Cadê aquele papo lá? Ué, mas agora o Corinthians é Brasil. Então. Não. Então, mas, ô Sombra. Isso não existe. Mas não falaram pra torcer pra times brasileiros? Ele tá fazendo isso. Ele vai torcer pro Nacional. Mané. Nacional. Entendeu? Nacional. Entendeu? Boa, Dudu, boa. É, então, é o time, né? Nacional. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também Pirelli, promoção Pirelli. Comprou três pneus, o quarto é grátis, aproveite. E Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Ó, Sombra, antes de só passar, terminou pela semifinal. É, Atlético de Madrid 1, no Vicente Calderón, golaço do Saúl, Bayern de Munique 0. Olha, que resultado bonito pro Atlético de Madrid, hein? Atlético de Madrid encardido esse time aí. Mas vou te vai falar, dar trabalho lá. Porque aquela coisa, se faz um fora, tem que fazer três. Ó, mas na boa, mano, o Neuer pegou algumas bolas ali que foram importantes aí também. Aquele é o Black também, que é o goleiro do Atlético também, pegou duas bolas ali que foram fundamentais aí pra segurar o resultado. E digo mais, hein, Bento? O Alábia fazendo um golaço, meu irmão. É, eu vi. Aí do outro lado lá, também, né? Aí o Torres ia fazendo outro golaço. O jogo foi bom, foi bem melhor do que o jogo de ontem. Apesar do jogo de ontem aí, o segundo tempo ter melhorado bem, mas o primeiro tempo foi fraco. O jogo foi. O jogo lá em Manchester. Mas o de hoje, os dois tempos foram top. O Atlético de Madrid é um grande time espanhol, sim. Ele só não tem a mesma grana que os outros dois têm, mas ele é um grande time espanhol. E nos últimos anos ele vem muito bem com o Simeone, né? É, o cara é impressionante, o cara joga junto com o time. Ele jogou o celular no chão, velho. É. Engraçado. É louco, velho. Vamos usar o peixe. Bora, só lá. Beleza? Tranquilo, tá, cara. Começou as vendas, hein? Eles vão ficar com um pouquinho a mais. Lá cabe 13 mil no estádio lá do Osasco. Isso. 7 mil ingressos destinados à torcida do Peixe. Quase o tamanho da vila. Não, quase o tamanho da vila, né? Ah, na vila vem 16? Vila tá em torno de 16, 17 mil, mas por conta dos camarotes, toda aquela reestruturação, que antigamente cabiam 23 mil. E em relação ao time, sem novidade, praticamente é o mesmo time, né, que jogou contra o Palmeiras, tá preparando aí. Bom, seu bem, em relação ao Santos, já iniciaram as vendas tanto do jogo de volta da Copa do Brasil contra o Santos do Amapá. Tem jogo quinta, né? Isso, quinta-feira. E também em relação aí à grande final contra o Osasco Aldax, né? Em relação ao Santos, seu Bento, curioso é que hoje o Conselho Deliberativo do clube fará uma reunião extraordinária para ver se de fato aprovam ou reprovam as contas aí de 2015, do primeiro ano da gestão do Modesto Roma. Né? Só para a gente ter uma ideia, foram gastos aí cerca de R$3.769.250 só com intermediações em negociação de jogador. Por exemplo, comissão... Agente. Para a gente ter uma ideia só de como isso é grave, a gente tem um exemplo aqui que eu peguei, seu Bento. Por exemplo, o Santos ele gastou R$600 mil somente com a renovação do lateral Caju, que é banco. Outros R$580 mil com a extensão do contrato do David Braz, ou seja... tem alguma coisa aí por trás. Mas posso te falar uma coisa? Eu não todos tô dizendo, eles ganham, né? Eu não estou dizendo que isso é o certo. Eu estou dizendo que virou praxe no futebol. Sim. Então, assim, em todos os clubes, para você estender contrato, para você contratar um jogador, para você renovar um contrato, você morre com uma grana para o agente. Sim. É como se fosse uma bênção que você pede pro cara amigo. É legal com a gente, o cara trouxe o você cara. É legal com vocês, esse legal com vocês olha, vou fazer o meu jogador continuar aí, mas pra fazer a cabecinha do jogador, tal. Pra mim não ir pra imprensa falar que tem outra pessoa interessada, fazer um leilão. Isso, mas é todo um valor. Lugar, cara, todo lugar. E se você não entra no negócio, o outro vai lá e o dá Santos a comissão. Mesmo pagou, perdeu na justiça lá pro agente do Damião, né? Sim, 3 milhões. Perdeu 3 milhões. Era 1 milhão, foi e tal, virou 3. Mas o mais curioso... É um ralo aberto o futebol. Mas o mais curioso, Sombra, é porque o clube gastar 600 mil com a renovação do contrato de um jogador que é já reserva, tá lá, nem né? Utilizado é um tanto quanto estranho. A não ser que acreditem que ele tem um futuro tão grande, tão potencial tão bom... Que amanhã ele vai estourar e vai fazer dinheiro. Mas isso ajuda, aí tem que cobrar de quem tá acreditando dessa forma. É, e o cara já tá lá, né? Isso que é mais estranho. Então, o cara tá lá, não tem que vir de outro clube. E o mais curioso ainda é que hoje o Santos divulgou no seu site oficial um superávit aí de 53 milhões, só no primeiro trimestre do ano. Que é, mas aí tem luvas da de onde, TV. Né? Não, na verdade, o que envolve, Sombra? Segundo o próprio site do Santos, isso se resume a redução de despesas, né, de custos, incremento de receitas aí oriundas de patrocínios durante alguns jogos. E também por conta de sócio e também em relação à venda do material esportivo do clube, camisas. E não tem dinheiro de TV aí, não? Tem, mas aí já entra, se não me engano, 6 milhões de reais por conta da antecipação aí de cotas do Campeonato Paulista. Eu vou ser sincero pra você. 53 milhões? 53 é muita grana, milhões? Hein, deve ter muito dinheiro aí de TV. Trimestre. É muito estranho, porque... 3 meses? Porque se hoje a gente tem uma reunião... Hoje, na verdade, o clube fará uma reunião extraordinária para ver essas contas aí de 2015. E hoje sai uma outra informação de superávit de 53 milhões. Uma coisa inédita na história do clube, inclusive. Mas então, da onde aparece esse dinheiro? Estou achando muito dinheiro de material esportivo. Isso não existe. Com tudo. Aí, talvez, nessa reunião... A gestão do Santos precisa esclarecer de que fato, da onde realmente vêm esses valores, né? Mas vamos aguardar assim, aí para saber. Tomara, né? Quanto pegou antecipado lá do Esporte Interativo? Do Esporte Interativo... Tem luva? Quanto? Eu não tenho de cabeça aqui. Teve luva? Aí você vai ver, de repente, mais da metade tudo aí aí os caras... Adiantado para os caras pagar... Se entrou no primeiro trimestre, óbvio, faz parte da receita do primeiro trimestre. Mas eu vi uma outra reportagem que o Santos, ele tava tendo boas vendas, inclusive aí em relação aos anos anteriores, das suas camisas, né? Bom... Aí o clube tem que estar provando, né? Pra ver se realmente é verdade ou se não é. Cara, então, na boa. A gente tem que estar guardando isso. 53 isso, milhões de camisa. Aproveitando também aí, seu Bento, quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Márcio Bueno. Deu nos prestigiar também, aqui. Né? Não, ele é corintiano. Ele é corintiano, então um abraço aí pra você, Márcio. Beleza. Mas é isso aí, seu Bento. Boa. É isso aí. Estádio 97, que também tem um oferecimento do cartão Zoom. Fala aí, carequinha. Sombra, é isso aí. Vamos aí, rapaziada. Atenção você, amigão ouvinte do Estádio 97, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Sem papinho furado, sem conversinha fiada, tá legal? Não é pegadinha não, você ganha. É isso mesmo, rapaziada. Você ganha R$5 de crédito. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar fila para reabastecer de crédito no seu bilhete único, tá legal? Agora o Zoom chegou para salvar a sua vida. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, cara. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilheteunico. E lembrando, Sombra, o ouvinte que entrar aqui no ar, no Estádio 97, dizendo o seguinte: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. O cara não é que ele vai concorrer no final do programa, ele ganha. Ele ganha na hora um crédito de R$50 no cartão Zoom. Cinquentão, hein? Salva a lavoura. Que beleza, hein? Olha, só aproveitando o hino do Santos, viu, amigão? Opa, quem morreu? Fica aí, Sombra. É, Molina, só aproveitando, olha, a produção, como diria como diria o Roberto Avaone, o Solerte, vá. Diga rápido, ele é rápido. Foi rápido, ele trouxe aqui o balancete aí do Santos do trimestre aqui. Diga. Quanto você falou de superávit? 53. 53 legal, milhões de reais. De receita, entrou 75 de transmissão televisiva. Agora, se entrou 75 agora, não vai entrar alguma coisa mais tarde. Ah, com certeza. Então, a probabilidade do Santos ter superávit desse valor é zero. É claro, mas aí cabe ao conselho também agir em relação a isso, né? Porque o clube não pode pegar todo esse valor aí de antecipação de quatro. Olha, de bilheteria deu 2 milhões e 200. De publicidade deu 7 milhões. Até porque não tem patrocínio master. Sim. Você tem que saber aí administrar aí as suas finanças. O Santos vai dar superávit? Não tem patrocínio master. Os jogos do Santos, bilheterias de público é fraquíssimo. Então, você pega agora 75 de televisão, você vai ver bom agora. Eu acho que falaram o seguinte, olha, vamos pegar uma bolada agora da TV, vamos botar nesse trimestre para mostrar a receita. Isso é igual o vendedor, Sombra, igual o vendedor. O vendedor num mês ganhou 100, aí ele fala, eu ganho 100 pau por mês. Não, não, meses, né? Tem que fazer a média. A média do ano. Pega 75 milhões, é por contrário de quantos anos? Divide. Exato. E os números da bilheteria, Benja, só tá nesse parâmetro, nesses valores, porque a própria diretoria quer. Só começar a trazer o jogo aqui no Pacaembu. Pode falar, esse assunto não tem solução. O Santos nunca vai mandar jogo no Pacaembu. Pode ser um ou outro, não adianta. Isso começou na gestão do Marcelo Teixeira, porque dos anos 90 para trás, o Santos sempre jogava aqui é diferente. Na capital. Não, mas todo mundo jogava porque o Morumbi era o estádio dos clássicos. É diferente. Não, mas o Santos não jogava só clássico aqui. Não. Não, mandava muito jogo no Pacaembu nos anos 90. Muito jogo Pacaembu, Morumbi. Mandava vários. Nos anos 90, eu não me lembro. Sim. Na época dessa camisa que ele tá, que é do Axel aqui. É, do Axel. A camisa aqui, se não me engano, é de 92. Eu lembro do Santos, os clássicos de tudo no Morumbi. Essa camisa você torce e sai sangue. Afinal, Santos e Boca foi no Morumbi. Sim. Mas eu lembro aquele Santos e Fluminense no Pacaembu, que foi aquele clássico. Virada histórica, né? Semifinal do brasileiro. Em 95. Eu lembro de assistir São Paulo e Santos. Santos e Botafogo. Eu lembro de ter assistido São Paulo e Santos, e o Santos jogava com aquele calção de estrelas, o Jamelli estava no Santos. Sim. Eu vi jogo. No São Paulo tinha o Almir e Valdir Bigodinho no ataque. Sim. Eu lembro de ter assistido esses jogos no Pacaembu. Agora. Não, mas aí, infelizmente, é o pensamento aí, né? O pensamento arcaico, claro, de alguns gestores aí do clube, né? Isso vem desde a gestão do Marcelo Teixeira, que quer, entre aspas, apequenar o Santos, deixar o Santos só em Santos. Isso é errado. Mas eu acho muito difícil, viu? Eu concordo com o Benjamin, eu acho que é difícil tirar de lá, viu? Eu acho que tudo que cerca o Santos meio que obriga a estar lá. Ficar lá, né? A ficar lá. Bom, vamos falar de ferramenta? Vamos falar de máquina? Ê, que beleza, hein? Pra você que gosta de fazer aquela obra em casa, vai na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Deixa eu arrumar aqui a coluna do Dodô, peraí. Caraca! Já que ele tá com dor na coluna, acho que é um problema. Vamos trocar o disco da coluna do Dodô? Agora abre a cabeça do moto e vê se acha alguma coisa dentro, a não ser água. Nossa! Agora grita pra você ver o eco, porque não tem nada. Igual gritava no... Nossa, veio uma bufa de vento agora. Churumi. Ah, é. Mas na Dutra você encontra de tudo. Ó, completa linha automotiva para jardinagem, construção e reforma, lavadoras, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas a bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. Aliás, a linha de ferramentas DeWalt, a bateria, tem as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido a bateria. E é verdade esse negócio, hein? Você tem a ferramenta já com a bateria, você não fica esticando no meio do apartamento, fio, né, da casa, aquele monte de fio, né, cara? Aí você tá em cima da escada, puta, dá um trabalho. Aí vem a avó, tropeça no fio, aí quebra o fêmur. Meu Deus, ela não trabalha nada como tudo movido a bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição, uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Tricolor? Boa. Isso aí, 44 mil ingressos já vendidos, agora vai partir para aquele... Mas 44 é ontem, ontem era 44. Não, agora vai ser o... Que vende 2 por hora agora? Não, agora é que chegou nos ingressos mais caros, né, Sombra? Os camarotes, aquelas coisas todas lá, né? Ficou os mais caros. E o São Paulo ganhou um problema de última hora. É. Já não está tentando, né, a liberação do Calério, efeito suspensivo. Kardec, uma forte virose. Você tomando já soro. Tomando soro. Aquela, né, popular. Fez cocô no short, mano. É. Não, mano. Isso, seu nojento. E é branco, né, mano? Imagina, correndo no campo. Então, nossa, aí... Que nojo, aí, pô. Então, tá comendo sanduíche que o estranho trouxe, velho. Quem? É, eu acho que... Wilder. Eu acho que Centúria, o São Paulo seria melhor jogar o Rogério, hein? Improvisar o Rogério de centroavante. Eu iria com o Rogério, mas quem sabe é o técnico lá, o Balsa, né? Eu acho o Rogério... Oh, o Rogério define bem a gol. Quando ele tá ali dentro da área, cansou de fazer gol pelo São Paulo. O Rogério não é... Ele não é um centroavante, mas ele é um cara que sabe definir a gol. Eu iria com o Rogério, mas... Poxa, não... Puta, que zica, né? Que zica, hein, meu? E o Kardec também, né, velho? Pelo amor de Deus, esse tá com uma zica. Não dá pra levar um potinho de mosquito lá pro Toluca, cara? Joga um mosquito lá, não é possível. Então, logo nosso, vai ficar doente. Muita zica do Kardec. Vocês não vão cantar agora? Cantar o quê? O Ataíde voltou. Como assim voltou? Vocês não viram? Não. O Ataíde voltou, mano, a ocupar o cargo dele lá de relações institucionais. Não, ele pediu demissão então, e o Leco não aceitou. O Leco falou, não, você vai continuar no cargo. Aí o Ataíde, acho que embargou a voz, começou a ficar com a boca trêmula, falou, então diga ao povo que fica. É, mas olha, vou te falar uma coisa, isso aí, de repente, politicamente falando, pode ser uma tacada errada do Leco, porque o Ataíde, ele não teve tantos votos contrários como teve o Aidar, mas ele teve mais de 100 votos ali querendo a expulsão dele. 120. É. Então, politicamente, pode ser, eu não estou discutindo aqui a competência do Ataíde para estar nesse cargo. De futebol, acho que ele não deu certo. Agora, relações institucionais... Como que pode? O cara... Mas o Ataíde tem um grupo forte, né, chefe? O cara é expulso do clube. Não, ele é expulso do forte, conselho, não. Viu, Domênico? Ah, do conselho. Então, Sombra, mas, pô, é estranho, não, né? Não tem nexo isso. Não tem nexo, velho. Não tem nexo. O cara é expulso... E o Ataíde não deveria aceitar. E aí o cara... É politicagem. Bicho. Não, mas não tem nexo. Você é expulso, é verdade, do conselho. Cara. Ó, nessa linha aqui você não entra, né? Você entra. Se você não serve pra ser conselheiro do clube, como é que você pode ser diretor? Exatamente. Gente, uma coisa totalmente incoerente. Mas peraí, o Luiz Cunha, ele não é conselheiro. E ele ocupa um cargo também no São Paulo. O Pinotti também não é conselheiro. Ah, mas é diferente. Mas ele também não. Mas eles não foram expulsos. Eles não são conselheiros. Não, mas eles não foram expulsos. Você não precisa. Não, mas gente. Não, sim, o que o Mano tá falando também procede. É lógico, gente. Você não precisa obrigatoriamente ser conselheiro pra ocupar um cargo no clube. Mas é que o problema é que foi expulso. Mas foi expulso, mano. É diferente. Expulso é muito grave. O que o Mano falou não tem cabimento. Claro que tem. Eu não tô discutindo o fato do cara ser conselheiro ou não ser conselheiro. É, não tem problema. Eu tô discutindo o cara foi expulso. Exatamente, é isso que eu falei. Se foi certo ou errado, é outra história. Mas foi. Então quer dizer, você é expulso do conselho, mas você serve para ser diretor? É estranho. É ué, estranho. Essa atitude do Leco, Benjamin, desculpa, mas eu entendo da seguinte forma. O Leco achou que foi injusta a expulsão do Ataíde e reconduziu o cara pro quarto dele. Tudo bem. Lógico. Ok, mas o conselho, mas tem a ver com política e voto futuro. Por mais que eu entenda também que o estatuto do clube deve ser respeitado, mas, por exemplo, o cara não poder recorrer da sentença que ele teve, tá certo? O próprio Ataíde, você ouviu ele aqui ontem, na Fox, quando ele participou lá do programa, sim, ele falou que ele foi injustiçado. Ele falou, o cara me acusou de tentativa de homicídio, usou 40 minutos pra tentar convencer os conselheiros de que eu tinha tentado matar o Carlos Miguel Aydar e eu não pude me defender em 10 minutos. Não, mas isso eu concordo com você, não tô discordando disso. É a mesma coisa nesse país. Como é que pode um cara que tá envolvido até o último fio de cabelo, ladrão, cheio de processo, caramba, julgar um outro? Então, se você não tem condição, você não pode nenhuma coisa nem outra. Verdade. Não, sim, que eu tô falando que não tô falando de corrupção no São Paulo, não é isso? Mas, pô, se o cara é expulso do conselho, por algum motivo, ele não pode assumir um cargo. Concordo, prefeito. Gente do céu. Mas eu acho que agora o Leco deu um tiro no pé. Mas o grupo do... Será que o Leco falou? O grupo do Taíde não é forte de voto? Não é, Mota. Tanto é que ele recebeu mais de 120 votos. Se fosse, a votação foi esmagadora pela saída dele. O São Paulo tem 327 grupos, bicho. Tem 300... É igual o Brasil. Na época que justificaram o cargo dele, foi por isso que ele era forte de grupo de voto. A venda parcial atualizada agora saiu, Sombra. 50 mil ingressos. Já. 50 mil. Ah, bom, já melhorou. Ah, bom. E ó, obrigado, o Wilder aí, eu acho que vai ser o Wilder mesmo, que ele fez gol no treino, viu? O que o São Paulo fez segunda-feira foi bizarro. Por quê? Foi bizarro. Também foi bizarro. Eu não vou discutir isso. Mas não foi um grande passo ter expulsado? Primeiro passo. Da forma que foi, não. Eu concordo, hein? Você chegar e falar, olha, o cara foi acusado de tentativa de homicídio. Isso aí é absurdo. Então, mas é isso que é um absurdo. É. Porra, olha, agressão. O cara é tentativa de homicídio, gente. Tá chamando o cara de um assassino. Lógico. Ou não é? Lógico que é. Tentativa de homicídio? A netinha pode olhar pra ele e falar, vô, eu posso ficar perto do senhor? Não, mas a netinha dele falou pra ele, vô, me falaram na escola que você tentou matar um homem. Olha lá. Mas tentativa de homicídio? A netinha, tentativa de homicídio é tentar matar alguém, ué. A netinha pode ficar com medo do avô, gente. A netinha fala, vô, me pega no colo. Ué, a netinha, uma criança, não sei. E outra, também não tem nada a ver com isso. O que caracteriza um assassino, Benjamin? Eu não acabei. O que caracteriza um assassino? O cara tentar matar ou só simplesmente matar? Não, o assassino é o que mata. E quando o cara tenta ser assassino, se você não matou. E quando ele tenta? É tentativa. Aí é uma tentativa, então, mas você não pode... Vamos de diferente, então. Acho que talvez a minha pergunta não... Não, eu entendi o que você quis dizer. Vamos dizer, então, o seguinte. O cara, ele deu um tiro no cara, só que ele não matou o cara. Aí é uma tentativa de homicídio. Então... esse mesmo cara dá um tiro e mata o cara. A pena é diferente. O cara não morreu? Diferente. Então quando você fizer isso, Domênico. Não, não vou fazer. Pro cara eu jamais faria isso na minha vida. Se você atirar em alguém. Vai atirar alguém, é pra matar, não é? Domênico, eu não duvido nada. Mas é meio ilógico isso, porque você mata. Você atira em alguém pra matar, não é? O Domênico já deve ter chamado o Carlão, que era amigo dele, lá pra desovar alguma coisa. Não tem nada a ver, porque cada clube tem seu estatuto, seu regulamento, não tem nada a ver com isso aí. Isso é um absurdo. Agora, é uma sacanagem também você tá acusando um cara. É o próprio idade também. Claro. Própria idade também. Bom, você tá acusando alguém, a pessoa tem todo o direito de se defender. Claro. Que vai lá, que fale, olha, não foi assim, foi assado, olha. Tem prova daqui, tem prova de lá. Uhum. Agora, como é que pode isso aí? Você tá louco? É um tribunal... Parece essas coisas em países aí que o cara julga, ele mesmo julga e condena e manda matar. É estranho, né? Ah, eu não acho legal isso aí não, cara. Tudo bem, tinha uma pressão. Olha, no caso do Aydar, eu não... Não, não tô discutindo isso, mas mesmo o Aydar... Não discuto nada, não. Não, também não, mas mesmo assim o cara tem o direito de subir lá... Mas ele foi se defender, não foi? Os dois na foram. 20 minutos. Sim, senhor. Cada um teve 20 minutos pra falar. Foi. Não, mas o próprio... Não, teve não, não, não. Teve. O Ataíde, ele falou, eu me justifiquei lá em menos de 10 minutos. Ele falou, mas os próprios minutos. Conselheiros, falou, os próprios conselheiros, eles já foram pra lá com um voto predisposto contra mim. Tanto que ele... Inclusive... ele... Oh, desculpa, é porque mano. É voto político. Então, pois então. É. É igual aprovação de conta de time de futebol. Mas é igual só se, ritmo, só, gente. Se só não se aprova conta quando é político. Na boa, esse negócio, a votação que teve lá a favor do impeachment ou contra o impeachment, vocês acham que os caras ficaram prestando atenção no que falaram lá antes da votação? Porra nenhuma. O relatório, né? Porra nenhuma. Já foi relatório. Lá pra lá com o voto decretado. Eu ontem, Benja, ontem você chegou um pouco mais tarde. E eu tinha comentado o seguinte, que um amigo conselheiro me falou, o que contou ali foi histórico de agressividade. Do Ataíde? Mas ele já tinha batido em outras pessoas lá? Aí eu não sei. Não, mas parece que começou a fazer MMA tem 3 meses aí. Não. O Ataíde tem uma personalidade forte. E na hora que ele foi se defender, bem, não, Ataíde... ele atacou, ele tava indignado, lógico, e ele atacou muito o Aidar e as pessoas que estavam envolvidas nessa história toda. E disse que ele foi muito enfático, muito bravo, né? Pro, assim que até, público. Até na explanação ele foi muito agressivo. Então, isso aí também pesou na hora. Eu acho que já foram todo mundo com o seu voto definido. Voto, né? Agora, para mim, o grande erro do Ataíde, para mim, o pior de tudo, foi a gravação. Mas todo mundo exigiu que ele fizesse isso. Não. Todo mundo queria ouvir a gravação. Pra mim, tá falando na visão dos conselheiros. Pra mim, isso eu falei na época. Eu adoro o Ataíde. Pra mim, essa gravação não tem valor nenhum. Eu tô gravando um negócio que vai me beneficiar de certa forma. Eu sei que eu tô gravando. É diferente dessas coisas complicado. Aí. É diferente quando tem essas... Não é delação premiada, mas às vezes... Mas o filho do Cerveró também gravou lá. Então, era ele gravando. Então, interessava ele e o pai. É isso que eu te falo, mas é diferente. Mas o outro já por quê? Porque o outro já estava enrolado até o último fio de cabelo. Não ia mudar em nada. Não mudou em nada pro Cerveró. O Cerveró já tá na roça, preso. Ele falou, agora que eu já me ferrei... Porque aí tem acordo com a polícia, tem acordo com a Polícia Federal. É isso que eu tô querendo falar, são coisas diferentes. Eu já me ferrei, eu tô preso. É a mesma coisa da delação premiada, eu já morri, tô morto. É porque você acha que ele não foi beneficiado em nada, né? Pra aliviar o meu lado. Gatinho falou, você vai gravar uma conversa, ok? Eu já tô ferrado. Eu não tenho outra alternativa. O do Ataíde, não. O do Ataíde... que você acha que ele fez? Mas justamente pelo fato dele não estar numa situação de estar ferrado, não pode mostrar mais isenção? Se fosse um grampo de telefone que não tinha nada a ver de um de outro, aí pra mim é diferente. Mas ele gravou nesse caso, sabendo, né? Nesse caso, é diferente. Entendi essa história. Não entendi a parte. Porque ele gravou pra entregar o outro, que o outro tava ferrando ele. Mas lógico, o outro... Não tem a dúvida. Para benefício dele. Deixa explicar bem pra não falar que eu tô... então, porque tá com... Não, pra não falar uma outra coisa. Esquece o Ataíde, pra não falar... Não vou esquecer o Ataíde, mas é só pra ilustrar um negócio. Eu tô lá envolvido. Gente, eu sou o vice-presidente de futebol do Aidar há um ano, sei lá quanto. Já sabia de muita coisa que estava rolando. Pode. Não estou falando que o Ataíde levou dinheiro, não leva dinheiro, não tô falando nada disso. Eu não mas tinha aí, prova. O cara pega e fala, oferece. Olha, mas o teu, ele não fala nada. A sua parte, Ah, eu não quero isso aí. Pô, mas eu tô gravando. Já foi premeditado, né? Eu tô gravando. Então você não sabe se é verdade ou se é mentira. Se aparecer um grampo, se aparece um grampo... Alguém terceiro gravou uma história e aparece você falando não, a veracidade é maior, você né? Tá vendo o que agora eu quis dizer? Entendi. Olha, tem uma gravação, é diferente. Porque você pode estar se preparando pra gravação, né? É diferente, entendeu? Então o lance do que o Sombra falou do filho do Cerveró é outra história. Entendi. O cara tava na roça. Ele já falou, agora é... Então vem cá, já assumi a culpa, já sou agora, culpado. Vem comigo, porque você que me ferrou também, você tá junto, vambora. Porque eu vou aliviar meu lado lá. Então, pra mim, o grande erro do Ataíde foi aquela gravação. Eu, a minha opinião. E ele sabe que essa gravação gerou pra ele... Foi péssimo. Pra ele, internamente dentro do São Paulo... Pro São Paulo foi bom, pro Leco foi bom, pra ele não foi nada bom. Eu não vi porque pro São Paulo foi bom. Você sabe por quê? Não. Porque tem muita gente que pensa assim, se o povo não tomar conhecimento... O cara ia estar lá até hoje. Podia virar tudo pizza. Mais ou menos como a gente ouviu aquelas gravações. Mas se não houvesse a gravação, o Aidar era presidente até hoje. Se não houvesse a gravação, o Aidar estaria lá até hoje, Benja. Não ia aparecer nada, duvido. Não estaria. Será? Mas digo pra você, eu cansei de falar aqui. Eu acho que o Mota tem razão. Eu cansei de falar, é muito difícil, Waidar, não. Eu falei, quantas vezes eu falei aqui no ar? Eu falei, gente, o Waidar não termina o mandato. Gente, mas esses caras não largam o poder por nada, velho. O cara não larga, mas tem gente que faz. Ele só largou porque a prova era irrefutável. Pode falar, tinha um monte de prova. Mas veio à tona? É isso que eu tô falando. Porque o Ataíde quis fazer esse trabalho aí. Por amor ao São Paulo, até acredito que seja. Ou por amor ao São Paulo, ou por raiva do Waidar. Ah, pode ser também. Eu acho que é... Bom, sei lá. Eu tô te falando que eu gosto da Taíde pra caramba. Eu acho um baita cara. Muitas pessoas, mais por muitas pessoas da imprensa que conhecem os dois falam o seguinte, olha, não dá pra colocar na mesma praia. Não, de jeito nenhum. Mesmo balaio. De jeito nenhum. Não dá. E eu não vou criticar... Tanto que o Ataíde saiu arrasado da reunião e o Waidar rindo. Eu não vou criticar o jeito que eu tenho uma personagem parecida com a da Taíde. Mas, pô, até de um cara, bacana demais, é sincero. Fez as bobagens dele, lógico que fez. Mas, olha, todo mundo faz. Se disseram que a agressividade agora, dele cara, é sincero. Que uma vez ele... Foi, alguém, foi no vestiário, alguma história assim, que ele agrediu alguém, não foi? Não sei. Não lembro. Aí, não sei, desconheço. Alguém me contou uma história. E o Ataíde tá arrasado. É, imagina. Não, mas você... agora parece que ele ficou mais feliz aí em ter reassumido o cargo. Mas vou te falar. Conselho, relações, ele tá arrasado. Agora, se eu não me engano, agora pode também acontecer uma votação pra expulsão do quadro social. O Waidar. Pode... E o do Ataíde, não? Eu não lembro dele isso. Se eu não me engano, foi, pelo Waidar. Acho que qualquer um dos dois. Pode acontecer, então, uma votação para expulsão do quadro social. E, por exemplo, no caso do Waidar, eu acho que seria o certo. E o Ataíde não pode nem frequentar ali onde tem as reuniões de conselho. Não. Ele só pode frequentar a parte social. É isso que eu acho estranho. Não, ele parte pode... ali, não. Ali a parte física... Não, quando houver onde tem reunião, quando houver o quando é o voto. Não, nem perto. Não. Não, porque isso é... porque ele foi expulso do clube. A não ser que ele foi seja convidado por alguém. Ele não foi expulso, né? Do clube, Dodô. É só você não do pode conselho. Entrar como convidado não, lá? Não, dentro do conselho não. Não, dentro do conselho não. Mas... Dentro do conselho não. No conselho não. Mas ele pode perambular nas áreas do conselho? Pode, pode. Não, ele é sócio ainda. Em dia de reunião do conselho não. Não. Não, porque ele não dia, tem mais não é, nada dentro do conselho. Ele não vota no conselho. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Esser, construindo com valor. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. É, vamos lá, Corinthians? Corinthians. Ah, Coringão, Coringão! Corinthians, é hoje, hein? Porto é Nacional, nóis, mano, olha. É nóis. Tava na expectativa tamo de... Vamos lá, viu, Bento? É. É nóis. Tava na expectativa de fazer umas mudanças na equipe, aí depois da derrota pro Audax. Mas não vai mudar. A princípio deve ser o mesmo time que entra em campo. Não, né? Mudou. O Rodriguinho entrou. O Rodriguinho entrou no lugar do Guilherme. Não, sim, mas estavam falando que o Romero poderia ser titular. Só teve essa mudança. Só teve uma até agora. Vai, vai com o Cássio, o Fagner, o Felipe, o Iago e o Wendel. Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho e Alan Mineiro, Luca e André. My name is... Olha, Luca. Bento, tem alguns jogadores da equipe do Corinthians aí que eu acho que poderiam receber uma oportunidade também. É que agora não é o momento exato para que você faça esse tipo de alteração, porque você está numa fase eliminatória da Libertadores e tudo mais. Tem que jogar com o que você tem de melhor. Porém, ó, eu acho que o Balbuena ele poderia entrar no lugar do Iago. Eu acho que o Guilherme Arana poderia entrar no lugar do Wendel. E a hora era agora, né, mano? Não, mas é difícil, Domênico. Porque agora não é o momento de fazer experiências, né, cara? Acho que agora não, porque é complicado. O time já tá entrosado. O Tite já confia nesses jogadores que ele tá colocando pra atuar. Mas, ó, eu acho que o Balbuena é um jogador que poderia estar entrando titular no lugar do Iago. Eu acho que o Guilherme Arana é um cara que tem futebol pra jogar no lugar do Wendel. O Maicon, nesse meio campo do Corinthians, aí ele briga, assim, pela titularidade aí junto com o Elias. Ou você pode colocar o Elias pra fazer um pouco mais pra frente aquela função de meia, de articulador. Já que o Corinthians perdeu o Giovanni Augusto. Eu acho que o Romero hoje é um jogador que tem qualidade. Tudo bem, ele tá entrando no segundo tempo. Ele se destaca muito mais quando ele entra no decorrer das partidas do que quando ele começa como titular. É uma verdade também. Mas eu acho que hoje... Diante do que tá acontecendo aí, eu acho que o Rodriguinho não seria a melhor opção aí pra jogar no lugar do Guilherme, não. Eu colocaria, sinceramente, o Marlone. Eu colocaria o Alan Mineiro pra jogar mais centralizado, pra fazer aquela função ali que o Giovanni Augusto tava fazendo no Corinthians. E eu colocaria pra jogar aberto na ponta direita ali o Marlone, tá certo? Na ponta esquerda o Luca. Então você colocaria naquele trio ali ofensivo que joga um pouco atrás da linha do André, que é o último homem do ataque do Corinthians, você colocaria ali, ó, Marlone na direita, o Luca na esquerda e o Alan Mineiro centralizado. Ou poderia ser até propriamente o Rodriguinho nessa função do Alan Mineiro. Eu não vou pegar no pé do Alan Mineiro, porque eu acho que ele jogou mal contra o Audax, é verdade. Mas nas últimas partidas que ele fez, ele não jogou mal não, cara. É que a torcida pega, talvez, a essa partida que ele perdeu um gol que ele não poderia ter perdido. Concordo plenamente. Foi extremamente incompetente na conclusão dele. Só que o Alan Mineiro, ele vinha jogando bem. Mas eu acho que brigaria por essa posição aí, pra fazer aquele miolo, tá certo? Aquela função de meio atrás do André. Ou o Rodriguinho ou o Alan Mineiro hoje, diante do que o Corinthians tem. Mas eu colocaria pra jogar daquele lado direito ali o Marlone. Ô, mano. Eu também colocaria o Marlone. E o Danilo, cadê ele? Não vai, Danilo, não vai usar mais? Vai, o Danilo tá no banco. O Danilo, Motinha, é aquele tênis que você não quer dar pra ninguém, que você já usou bastante e fala... Tem um carinho, né? Eu tenho um carinho especial, tá guardado aqui no meu armário. Não dá pra acreditar que o Danilo hoje possa ser titular do Corinthians. Por mais carismático que ele possa ser, por mais estrela que ele tem... Danilo, ele não é. Não, ele é. Para, vai. É o Zidanilo, vai. Dentro da simplicidade do Danilo, eu acho que é carismático. Que negro, dentro da simplicidade. É que o carismático, Benjamin, não é só aquele cara que vem pra frente das câmeras e tem uma conta com 20 milhões no Instagram, não é isso. Mas o Danilo é um cara carismático. Não, carismático o Danilo não é. Danilo é um cara inteligente e importante pro time, mas carismático não, eu acho que é. É que o carismático tá muito atrelado à imagem do cara, né, ser midiático. Carismático não é o Tite. Ele é eficiente. Também é. Não, como é? Também é. Ele é eficiente no papel dele. É o cara que se expressa bem, é o cara que te cativa quando fala, o cara que te convence. Não é. Não, é que você tá muito atrelado a esse rótulo de o cara carismático tem que ser aquele cara midiático. Não é, mesmo. Não, eu não falei midiático, Jumento. Não, jumento não. Não, mas é que tá muito agregado uma palavra a outra. Não. E você tá preso nesse rótulo. Ser carismático, ser carismático não significa que a pessoa também é boa. Por exemplo, o Tevez. Tem muita gente ruim que é carismática. O Tevez, eu entendo que era um cara carismático. Hitler era um lixo de gente. Agora, você não pode falar que o cara não tinha um carisma quando falava. Sim. Infelizmente, ele tinha. Mas peraí. Você tá colocando aqui o cara como um mestre de cerimônias, velho. O negócio é o seguinte. O Luiz Inácio Lula da Silva é um cara extremamente carismático. Fala bem pra caramba, tipo. Sério? Eu acho que o Tevez é carismático. O Edir Macedo é um cara carismático. O Ademir da Guia não é. O Ademir da Guia é muito mais... Mas aí são muito mais gente boa do que esses caras. Mas aí são conceitos de carismático. Não, por exemplo, eu acho que o Tevez é carismático. Eu acho que o Messi é carismático. Ninguém entendia o que o Tevez falava, velho. Então, mas é que dá, mas o cara não precisa necessariamente ser um mestre de cerimônias pra ser carismático, cacete. Mano, entra no dicionário e vê o significado da palavra carismático. Vou pegar aqui, ó, carismático. Vou traduzir pra você. Não, o mano falou que o Messi é carismático, o Danilo é carismático, o Tevez é carismático. Eu acho que são. Imagina, tá louco. Não, eu falei. É que vocês... O Sombra Emerson Sheik é carismático. O Marcão, ex-goleiro do Palmeiras, é carismático. Rogério Ceni é carismático. É carismático. Sim. O carismático, às vezes, não significa ser simpático aos outros. Vou só passar aqui pra vocês aqui o que é carismático, tá certo? Ó, relativo ao carisma. Ao carisma. Segundo item aqui, tá certo? É a fonte. Ué, já vou pegar aqui. É o Manobral. Não, não, é um aplicativo que tem aqui, ó. É um aplicativo Não, já vou passar aqui pra você. É o Browsing. Já vou passar aqui o nome pra você. Segundo item aqui, segunda definição de carismático aqui, ó. Que sabe seduzir multidões, que goza junto delas um grande prestígio. Ou seja, o Tevez goza, o Messi goza, o Danilo goza. Você goza, eu gozo. Falando de uma personalidade. Tá tudo gozado. Líder e carismático. Ou seja, se o cara goza junto de milhares de pessoas... Kid Bengala, então, é o cara mais carismático do mundo. Pode ser. Então, o significado de carismático pra vocês, que você tinha, talvez, aí... Não. Eu acrescentei algumas palavras então, pra você. Então, o Ademir da Guia é carismático. Pode ser, Benja. O carismático não quer tá dizer... Jorrando, hein? Não, mas não, é verdade. Tá, eu trouxe aqui a definição de um dicionário. Não. Peraí, então você vai brigar aqui, ó. Esse mano, pegou o dicionário, velho. Nossa. Não, então, eu trouxe pra você um pouco mais de conteúdo, porque o carismático não necessita... viu, Domênico Gato? O carismático não necessita pura e simplesmente ser um cara que tem milhões de seguidores. Mas eu um falei cara, isso. Um cara que significa, talvez, aí um mestre de cerimônias. Mas eu falei o carismático, isso. Pela bola que ele joga, ele já pode ser carismático. Mas eu falei, não. Não, às vezes o cara é ídolo, mas não é carismático. Ídolo não é carismático. Mas aí que tá. Eu citei jogadores pra vocês aqui que agradam multidões. Ou seja, é uma definição de carismático também. O Tevez faz isso, o Danilo faz isso e o Tevez faz isso. Podem o Sheik era muito mais carismático podem que o Danilo. Ser incluídos. Não tô falando aqui quem é mais e quem é menos. Eu falei que eles são. Tá certo? Não tô falando aqui quem é mais e quem é menos. Então, eu jorrei em você. Mas o Danilo é nesse patamar aí. Velho, ele é uma porta. O Danilo é uma porta. Ele não sabe nem falar disso. Eu não sei o que diz o seu dicionário e esse dicionário. Eu sei que no modo que as pessoas... De vocês, no popular, carismático é diferente. Mas justamente pelo rock que tá agregado, Sombra. Eu entendo o que vocês estão falando. Por exemplo, o Rivaldo, ele é um cara que ele é introvertido, mas ele é carismático. Ele é um cara que por onde passou, ele arrastou multidões. Mas não acho ele carismático. Não, mas é que tá, porque o carismático... Mas não acho ele carismático. Não, mas é que tá, porque o carismático, na definição de vocês, é igual, por exemplo, o medíocre. O medíocre, quando você utiliza esse termo, ele é pejorativo. É. Mas se você levar ao pé da letra, medíocre não é pejorativo, significa médio. Nossa, agora já tem um mano, o mano tá arrebentando. Paga o estádio aí, ó. Eu sei com ele, tá arrebentando, pô. Desculpa, ele não tá, a mim ele não tá arrebentando. Ele passa aí. Ele passa aí pra mim. Ele passa aí do mano, não sai nada também. O mano deu um banho aqui. Ah, para, vai. O mano deu um banho. Eu trouxe com fome. Essa é a verdade. Ah, para, o cara trouxe o dicionário e esfregou na cara, velho. Nada a ver, velho. Olha, mas se gente, quiser é dicionário, eu tô abrindo vários velho, aqui também. Nossa, tem vários dicionários aqui. A mim não, não quis estar brigando contra fatos. Não, eu não tô brigando contra fatos. É o que eu tô falando, você pode ter o seu conceito de carismático. Toma o gol e fala, beleza, pega a bola que tem no gol. Eu não tô falando aqui que eu sou dono daquela porta, Danilo. Eu não tô aqui falando que eu sou dono da verdade. Eu respeito o significado de carismático pro Sombra e pro Benja. Eu entendo também o ponto de vista deles aí, pelo fato... De pura e simplesmente, o cara que eles têm como padrão de carismático, se é aquele cara que chama atenção quando ele tá falando, se é aquele cara simbólico dentro de campo. Ele citou o exemplo aí do Marcão, do Palmeiras. Uhum. O Sheik. O Sheik também é um cara carismático. Então, eu vou ler um pouco também aqui. Deles. Eu vou ler um pouco aqui também. Mas eu não tô falando que eu sou o dono da razão, não. Achou o Lugano um cara carismático. O que é carisma? Carisma é uma habilidade inata de alguns seres humanos de conseguir encantar, persuadir, fascinar ou seduzir um outro indivíduo através da sua forma de ser e agir. A demonstração de carisma é uma tática muito comum entre políticos, artistas e demais líderes na tentativa de encantar e persuadir o povo de maneira sutil. Quando esta adoração popular passa a ser demasiada, caracteriza-se o fanatismo popular, ou seja, uma paixão cega. Aí vai. E no âmito religioso, enfim. Nossa, então tá agora aqui. Você não se nossa, sabe. Nossa, a primeira frase, jorrou, ele lê a primeira frase. Jorrou. Empatou o jogo. Olha não, aqui. Não. Acho que virou o jogo. Virou o jogo. Ele leu aqui, ó. Eu vou te falar um onde... indivíduo carismático, aquele dotado de carisma, que possui um conjunto de qualidades que o caracteriza como um sujeito notável, 7-1 pro Benji. admirável, fascinante aos olhos de outros indivíduos. A demonstração de carisma é uma tática muito comum entre políticos, artistas e demais líderes na tentativa de encantar e persuadir o povo de maneira sutil. Carisma é uma habilidade inata de alguns seres humanos de conseguir encantar, persuadir, fascinar ou seduzir um outro indivíduo através da sua forma de ser e agir. Ou seja, virou o jogo. Não, repita aqui essa frase aqui. Opa, de novo. Persuadir, convencer na forma de ser ou agir. Ou seja, o Messi, quando ele tá jogando... Ele atrai multidões, as pessoas vão lá pra ver o cara jogar. É uma forma de ser carismático. Não, é um ídolo. Ele é um ídolo. Peraí, o Neymar uma é coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ô, mano, mas o Messi... O cara pode ser carismático, mas pode não ser um ídolo. E outra, não ser... Mano... Por exemplo, o Souza, lá que jogava no São Paulo, era um cara carismático. Sim. Mas não era ídolo. O cara pode, Benjamin, ser carismático sem ser ídolo. Ele também pode ser ídolo sem ser carismático. O cara que é engraçado o público vai ver. E pode ser ídolo sem ser carismático. Mas o público vai ver o dom do Messi, que é jogar futebol. Então, não é o carisma dele. Ô, mano, tanto que tem muitos caras que fazem propaganda aí. O Danilo, ele pode ser carismático. Ele tem carisma zero. Eu utilizei aqui o que tá no... Peraí, vocês estão distorcendo o que eu tô falando. Eu utilizei a definição do dicionário pra mostrar que o Danilo, o Messi e o Tevez são jogadores carismáticos. Então é o seguinte. Simples assim. O Tite é carismático. Assim. O Vanderlei Luxemburgo é carismático. Você vê no rosto do Danilo o tamanho do carisma dele. O Filipão é carismático. Sim. O Robinho é carismático. O Muricy Ramalho é carismático. O Joel Santana. Neymar é carismático. O Joel é extremamente carismático. Mas aí, veja, você está se atentando ao fato do cara ser carismático. O Cuca não é. Na forma dele ser. O Cuca também não. Não, o Cuca é assim. Carismático. Eu acho que o carismático. Carisma é um cara que quando começa a falar... Mas você tá se atendendo... Todo mundo para, já acho que fica depressivo. Carisma é quando um cara começa a falar... Mesmo que você não concorde com ele, você... Tem pessoas que... Olha, tem caras que... Eu tô mudando de canal. Se eu ver o cara, eu paro porque são extremamente carismáticos. Mas aí você tá se atentando à personalidade do cara. Muito. O Obama é carismático. Isso é pura e simplesmente personalidade. E não tá errado. Olha... É um item do carisma. O Lula é carismático. A Dilma não tem carisma nenhum. Mas é que tá, gente. Aí vocês estão falando de personalidade. Se você me disser, o Danilo tem personalidade pra chegar na frente das câmeras e ser um cara desenvolto, um cara desinibido e articulado? Não tem. Não isso tem. Eu concordo com mas vocês. Mas isso não quer dizer... Isso, então, mas é que tá. É uma definição e um conceito que vocês têm e eu respeito. Mas eu acho que pela forma que o Danilo joga, tá certo? Pela inteligência e todos os compostos aqui que eu citei também, ele, dentro da definição que eu li, ele é carismático. O Bolsonaro, que eu odeio, é carismático. Ele é carismático, é. O Jean Willis também. É carismático. É carismático. Sim, porque eles conseguem atrair um público e exatamente falar de um jeito que as pessoas ficam assim, se o Bolsonaro assim, estiver dando uma entrevista, todo mundo para ver. Se o Lula está dando uma entrevista, não importa o que ele está falando, se é uma coisa não, que eu não concordo. São pessoas carismáticas demais, você fala, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Se exatamente o goleiro Bruno estiver dando uma entrevista, você para ver. Não, não. Ele não é carismático, mas Domênico, você pararia assim. Não, eu não. Você pararia quem ganhou assim, esse duelo de carismas? Olha, teve dois argumentos bem diferenciados, no meu modo de entender. Esperamos que você não fique no muro, né? Sim. Não, aí eu tenho que dar o meu placar. Pra mim, houve um empate aqui hoje. Ah, murou. Que isso. Ah, não é murou, murou. Você acabou de falar pra mim. O argumento sucinto, Benjamin veio com o outro e empatou o jogo. Mas você acabou de falar pra mim que o Benjamin deu um baile no Mano, agora você mudou? Não, eu falei que o Mano tinha dado um baile no Benjamin. Eu ouvi o Benjamin. Mas aí o Benjamin veio com um argumento escrito lá. Eu ouvi o Domênio falando assim, ih, virou o jogo. Eu ouvi. Ô, Obá, calma, já vamos apresentar o Estranho no Ninho pra gente. Que me obrigado pra pessoa, ele que trouxe que me comida. Ele parece uma pessoa extremamente carismática. Vamos ouvir daqui a pouco. Comida, pô. É, já é carismático. Nossa, ah, nossa. Esse, tanto é o carisma, é impressionante. Estádio o Juvenal era carismático. O Juvenal era carismático. É verdade. O Leco não é. O Leco não. O Leco não. O Aidar não era. Sim, o Aidar não. O Andrés é carismático. É. O Roberto não é um cara carismático. Não é. Agora o Andrés é, tem um baita de um carisma. Do Ali Bena? Não. Carismático não. Não era. O Matheus era. É, o Mustafa era. Também não era carismático. Não. Aliás, agora, não era não, ele não é, porque ele tá vivo. Agora vamos ouvir o carismático Benjamin falando da BV. E aí, amigo? Você não me ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você! É isso aí, BV, bons negócios pra você! Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Falar em Bozano, olha, quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit Bozano, só o kit, tá bom? Quem disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E tem torcida Estádio 97. Então, ouvinte tricolor que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha o direito de ir no jogo, lá no Camarote Único, no Morumbi, amanhã, ver o São Paulo em mais uma etapa da Libertadores da América. Estamos recebendo aqui o Estranho no Ninho. Esse cara é carismático demais. Ele trouxe um monte de sanduíches pra gente. Legal, hein? Boa. Eu vou te falar uma muito coisa. Muito obrigado, mano. Valeu. Olha, um dos melhores bola, Estranhos no Ninho que já participou do programa. Nem sei o que você vai falar, mas é... E é verdão, né, velho? E aí, cara, tudo bem com você? Rafael Fernandes Lucas. Tudo maravilha. Maravilha? Beleza. Olha que carisma, não é impressionante, entendeu, cara? É. Olha só, só de falar tudo maravilha, você ainda vê que o cara é carismático, cara. Não, mas depois dessa aqui, trouxe refeição, comida pra caramba, velho. Obrigado, velho. É verdade. Ganhei todo mundo. É. Mas você tá muito empregado, bom, né? Pô, amanhã tem vaga pra ele aí. Deixa ele voltar, mano. Você tá com emprego tudo ok, né? Por enquanto, mais ou menos. Mais ou menos, tá devagar. Não, ele tá com uma camisa linda, do Ultron. Tá devagar quase parando, era de Ultron. Vamos ver onde vai dar. Você é palmeirense, estamos vendo aqui na tua ficha, né? É, e o que você achou dessa troca aí do Palmeiras com o Cruzeiro? Vai Robinho e Lucas, vem Fabrício Parafuso a menos e Fabiano. O jeito que tava indo não tava bom também. Sim. Com o Lucas, com o Robinho. Robinho, ele tem um lampejo. Acerta um passe, dois passes e mais nada. Sobe no jogo. Pra ter um cara assim, não precisa. Manda embora mesmo. E é claro que deve... Tô vendo que você gostou. Gostei, mas deve ter tido alguma... Puta, mas você conseguiu conquistar um inimigo hoje no programa. É mais politicagem. O Domênico já tá te olhando. Seu carisma diminuiu. Eu gostei da saída deles. Sim. Gostei da saída dos dois. Mas não gostou da chegada dos outros? A chegada dos outros dois, acho... vamos guardar. Como o Dodô fala, tem que esperar jogar. Você fez uma meta com ele, né? Mas espera jogar. Espera entrar em campo, dar uma chance, ver como vai acontecer, pra gente ter uma opinião formada depois. Mas eu acho que aí rolou alguma... com o Marcelo Matos... Conhece o pessoal do Cruzeiro, acho que deu uma ajuda lá. Falou, ajuda a gente aí, você saiu daqui, a gente não, Não cobrou nada. Tem que alguém com um problema aí. Não cobrou nada de você, fazer. Agora é dá uma ajudinha. Alexandre Matos, não é Marcelo? É todo mundo falando Marcelo, né, velho? É, brincadeira, né? Dá uma forcinha pra gente. E aí, eu acho que teve uma politicagem o aí. O Cuca disse que não teve nada a ver com vestiário, esse lance do Robinho. É pura foi questão técnica. E você, o que o Palmeiras tá precisando pra realmente fazer esse filme, esse time funcionar? Outro nobre. Não, mais um. Seria bom, viu? Eu ouvi falar hoje que no Milan os chineses estão comprando o quase Milan, 3 bi, né? Cara. Acho que o Milan 700 milhões de euros. Quase podia vir um chinesinho desse pra cá, né? E dar uma ajuda. Dar uma será a favor? Você gostaria de ver o seu clube sendo comprado por empresários? Sim. Mas o clube vai ter um dono, velho. Faz o que ele quiser com o clube. Hoje já tem, viu? Para, gente. Não, hoje, só, não só vocês que não veem. Pode não parecer. Tá São Paulo tem dono, Palmeiras tem dono, tem dono e Corinthians tem dono. Nossa, sim. Pertence lá, pertence a 30 pessoas. Exatamente. Que comandam uma boiada de 200. Isso. Nós não somos dono de nada. A gente não reclama que... Mas é diferente, esse cara chega lá e fala assim, eu quero mudar, por exemplo, a partir de hoje a camisa do Palmeiras vai ser preto e branco. Mas é claro que ele é dono, ele faz o que ele quiser. A torcida vai se revoltar. Vai ser assim. Mas se for um cara esperto, ele não vai fazer isso. Mas já aconteceu. Aconteceu com o PSG e com o Manchester City, inclusive, né? Tem uma discussão para que troquem aí o escudo do clube. Mas a gente não reclama que o futebol europeu é exemplo para todos. LG, agora o futebol norte-americano também. Eu sou contra. Olha, desculpa, o futebol norte-americano também. Você pode ver os estádios lotados. É, mas 40 mil pessoas. Eu sou contra, lá, viu? Os caras ficam putos quando um time sai de um estado, muda o nome, vai para outro estado. Dá mal briga, dá. É com ódio. O RG é a favor de mudar o escudo do Santos. O RG? Pra quê? Ele vem até com os desenhos, ele gosta de rabiscar. Ele é a favor de mudar. É, diz que esse escudo do Santos é ultrapassado. Ele queria mudar o Santos para Diadema. Tá... É diferente, Diadema. De drogas. Ô, Sombra, aconteceu, não uma compra, né, mas algo parecido, que foi a era do Palmeiras na Parmalat. Então, assim, quando eles chegaram aí, com um monte de dinheiro, a torcida não sabia o que ia acontecer ainda com o clube, com relação à cogestora, que era uma coisa muito... nenhum clube tinha feito aquilo. Né? Era nova, né? Mas, eu lembro como se fosse hoje, porque eu vivi isso tudo. Eles mudaram, a primeira coisa que eles chegaram foi mudar o uniforme do Palmeiras, que era aquele tradicional verde, e a camisa, a segunda camisa, era o branco. O verde virou listrado, que jamais teve no uniforme do Palmeiras listrado. Aquela verde listrada. Aquela verde branca, aquela verde meio abacate, né? Aquilo lá deu um baque na torcida do Palmeiras. Muita gente não queria nem comprar. Deu muita camisa. Briga naquela época. Sim, sim. Então, depois começaram a comprar quando começou a ganhar. E depois a gente viu o que aconteceu. Virou uma máquina, verdadeiros esquadrões. Depois não é? Esquece os títulos. Aí mostra a Parmalat, naquela época quando lançou essa camisa, tava dando os luzes na frente dos outros. Exatamente. Porque depois virou uma mania aqui ter o terceiro uniforme, fazer exatamente. Coisa diferente. Exatamente. É que as pessoas não gostam de nada que muda. É a gestão empresarial. A mudança ela pode ser drástica. Caretas, conservadoras. Exato. E aí tudo é atrelado ao título. Se o Palmeiras da Parmalat desse errado, a camisa era tudo era era uma porcaria. Aí ganhou, tudo é uma maravilha. Mas aí é que acho que entra a gestão empresarial, entra uma visão de um profissional. Da área mesmo, que tá colocando dinheiro e tem que ter um retorno. Então, eu acho que essa questão... Mas ele tá metendo dinheiro no time, né? Ele quer ter retorno, ele não pode gastar dinheiro. Qual o clube brasileiro, falando hoje? Claro, tirando os pequenos, falando dos grandes. O Abramovich fez bem ou mal pro Chelsea? Otimamente bem. Fez bem. Porra. Só não fez pro bolso dele. Só dá prejuízo. Ah, mas é que não liga, né? O negócio dele lá é outro. Mas tem tanto dinheiro lá. É o status, é o... Dono de clube. Aí ele colocou o Chelsea... O problema é que o futebol brasileiro não está preparado para receber isso. Como o futebol brasileiro nunca teve preparado para receber um parceiro. Só aquela época que teve, mas... Também não. Mas um todos dono não está preparado. Todas as empresas que entraram no futebol... Não deu certo. Quebraram. Todas quebraram. Pode ver. Aliás, o futebol sul-americano está nessa, né? Não, mas todos quebraram. A Rick Mills entrou no Corinthians. Foi um fiasco depois. A Parmalat saiu ali. Teve MSI. ISL. No Flamengo, que deu aquele rolo. A ISL fechou. Teve o Grêmio. A ISL era agente de imagem da FIFA. Não, o ISL também, no Grêmio? ISL também. No Grêmio e no Flamengo. Foi quando o Flamengo comprou aquele Mozart, lembra? Não o Mozart. O Mozart, aquele que era do Curitiba. Loirinho. Por 25 cabelo milhões. Cabelo de ovelha. Né? É. Que precisa ver, Benja. Essas empresas, elas entram com 100% de lisura. O Republic Bank no... Às vezes já entra mal intencionado. No Vasco. É verdade. Hã? Às vezes precisa ver de fato, Benja, se essas empresas, se elas entram com 100% de lisura e querendo fazer a coisa certa. Sabe por quê? No futebol, muitas vezes o dinheiro não aparece. Muitas vezes o cara mete a mão lá e ninguém justifica, ninguém precisa dar origem de nada. Pelo menos era assim. Presidente... Agora parece que a justiça está em cima e tem muita gente aí fugindo do futebol. Presidente também. De clube também nunca olhou o parceiro como um parceiro. Olhava o cara como um saco de dinheiro. Mas sempre foi assim, por isso que eu tô falando, Benji. Eu sei porque eu vivi algumas coisas, não é porque eu cansei de ver. Mas eu falava assim, bicho, não é mas assim. Mas eu não tô falando que os dirigentes eram santinhos e os parceiros não eram. É. Mas muitas vezes numa relação como essa, Benja, o cara já chega mal intencionado e do outro lado também já tem um cara mal intencionado. Entendeu? Bom, eles colocam a empresa mas você ali, sim ou não, mano? Pra se ferrar. Você gostaria que uma empresa comprasse o Corinthians? Nem a pau, nem a pau. Benja, a pergunta é, depende de quem é a empresa. Exatamente. É aparecer aqui esses MSI da vida, eu não ia querer. Não importa. Comprar. Não importa. Não é, lá os caras estão perguntando quem é. Como não importa? Eles só querem o dinheiro do chinês. O torcedor quer saber. Como não importa? O torcedor quer saber, mas os caras que vão vender. Eu nunca fui contra a parceria. Por exemplo, quando eu não fui contra a parceria, comprar o clube. Pera aí, vou te explicar. Eu nunca fui contra a parceria. Você quer falar, você é contra parceria? Não, eu falei, sou contra essa parceria, contra esse modelo de parceria, quanto como tá fazendo. Agora, parceiro, lógico que eu sou a favor. Não, mas parceria é uma coisa, agora, vender o clube é outra. Vem aí, é isso que eu tô falando. Vem aí. Não, tudo bem, vem um desses grupos. Você é a favor de um chinês chegar e apresentar uma proposta aí de 2 bilhões e 700 milhões pro Corinthians e vender o clube? Dependendo do que tiver acordado, opa, transforma meu clube numa potência. Gente, dinheiro honesto, tem razão. Uma estrutura bacana. Olha aqui, ó. Um comprometimento. Não é uma coisa simples, dar o dinheiro aí aqui. Aí o cara quer mudar o símbolo, ele muda. Não, mas essa questão você fala que não vai mudar, gente. Essa questão você coloca em contrato. É dono, também. Quando o Manchester, isso, quando o Manchester no papel. United foi vendido para aquele americano, o Glazer, né? Esqueci o nome dele. Teve protesto, a torcida do Manchester saiu. Gente, o que mudou na vida do Manchester? Mas se amanhã ele resolve mudar o Corinthians, por exemplo, de cidade? Não existe. Não, existe não, isso. Existe sim. Mano, mas isso existe, não existe. Sim. Não, os caras são existe, isso, tu, não, isso, não entra, isso entra no acordo. Quer ver? Por isso que eu tô falando. Você acha que o cara vai vender o clube e falar assim, ó, tem uma casa aí, aqui que eu posso levar o Corinthians pro Mato Grosso? Lógico que não. O Chelsea saiu de lá, o Manchester saiu de lá. Porque ainda é um clube lucrativo lá. Vamos ver daqui a alguns anos aí se não muda essa situação. Eu vou dizer pra você, o Benjamin tem toda a razão, hein? Mas se quiserem mudar o Corinthians você... Mato Grosso, também não. Mas começa a mudar, mas lucro vende. Faz igual o Mila tá fazendo, o Berlusconi tá fazendo agora. Gente, isso é uma bobagem. Tá quebrado. O que tá salvando vendendo. O Palmeiras agora é que apareceu um dono que não comprou. Gente, vocês estão de brincadeira. Se os o Paulo clubes brasileiros tivesse comprado o Palmeiras... Os clubes brasileiros, eles não conseguem ler um contrato. Tanto é que o Palmeiras tá brigando com a W Torre hoje. Mano, mas peraí. É história, mano. Os clubes não conseguem interpretar um contrato, Domênico Gato. Existe uma briga hoje na justiça entre o Palmeiras e o W Torre respeito de acesso. Os caras não vão mudar tudo. Imagina uma venda envolvendo um clube que vale aí 2 bilhões e 2 bilhões. Tem negócios que são feitos que tem interesse em deixar brecha aqui, brecha lá, pra resolver lá na frente. Eu não sei se não sabem ler... Ou cada um quer interpretar o seu modo. Não. Mas também que acho que na hora o cara não vai abrir com tanto dinheiro envolvido. Escudo, essas coisas. A pergunta deve ser diferente. E a gente também não sabe. O clube brasileiro, ele pode ser vendido ou ele tem que ser arrendado? Não sei. Porque às vezes é um clube, cara. Ele pode ser vendido? Antes mesmo de... Ele não tem... O clube. Não existe dono, cara. Clube não existe dono. É. Os associados que são donos. Cada um tem um pedacinho. Tem que ver, mas o clube Tietê agora não faliu? Agora não fechou? Eu conheço um pouco de clube. Cada associado do clube tem um pedacinho do clube. Ele é dono do clube. Ele paga a mensalidade dele e é por isso. Agora, não existe um dono de clube. Existe presidente de clube. É diferente de ser dono. Aqui no Brasil... Pode ser vendido ou ele pode ser arrendado? Nenhum clube aqui é SA. Então, se você sabe essa resposta, você é advogado, se você é um administrador, entende do assunto, ligue para nós aí, participe e diga aí se um clube pode ser vendido, tá bom? E a gente vai desenvolver o assunto aqui no programa. Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. O Dodô agora vai falar da Pirelli, não é não? Com certeza, rapaz. Vou dizer uma coisa pra você. Foram as manchetes mais longas do estádio. Não, mas não foram manchetes agora. Foi a introdução ao estranho, o carismático estranho. A introdução, e merecia. Olha, eu vou falar da promoção da Pirelli, porque agora sim, chegou a promoção Pirelli, hein? Seja original Pirelli, aproveite! Você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, hein? É isso mesmo que você ouviu, você não ouviu nada demais, não. O quarto pneu sai grátis, Só a Líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte aí os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. Aproveite, aproveite, aproveite, cara. Essa promoção é imperdível, hein? Promoção Seja Original Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli. Beleza, isso aí. Vamos lá, telefone 3284-7097. 3284-7097. E olha, daqui a pouco a gente... Não, calma, calma, não vai falar não, agora é o ouvinte. Não vem... Vem não. Não vem encher o saco com carisma, com porra nenhuma. Não. Vamos pro ouvinte. O senhor aceita um cafezinho? Não. Não, eu quero chocolate. Alô? Alô? Quem fala? É o Vander. Vander. Isso. Lembra do saudoso Vander Tafo, do Rádio Táxi? Sim, é, claro. Opa. E do Vanderlei? Puxa vida, o Tafo morreu jovem, né? Jovem. Triste. Do Vanderlei. Como muitos outros cantores estão morrendo jovens, né? As do Prince, né? Ô, meu velho, e aí, Vander do quê? Vander Jason Valdez de Souza. Não, não entendi pô, nada. Caçamba, velho. Vander Jason? Vander Gígelo, Valdez de Souza. Vander quê? Gígelos. Pera, devagar, velho. Devagar. Vander Gingivos. Gígio, ele é amigo do Topo Didio. Pois, quem é o Topo Didio? Gígelo. Gígelo. Gígelo. Isso, isso. Gígelo do que mais? Valdez de Souza. Valdez de Souza. Ô, meu velho, quantos anos você tem? Tá bufando. Quantos anos você tem? 33. Eu não vou falar que é a idade de Cristo. E o RG falaria que nem a idade do médico. E qual que é o bairro? O RG não veio hoje. Férias, férias. Ipiranga. Ipiranga nós, eu morei na Bom Pastor, vizinho do Badoia. O RG é. Saiu de férias dia 15 não, de fevereiro. Saiu agora. Ele voltou. O RG voltou? Voltou. É que estão juntando os pedaços. Ele tá ali de cócoras no canto. Não é, que cremaram o RG sexta. Cremaram o RG sexta e estão juntando para, agora. Para, essas coisas mal zica, velho. Vão remontar o RG. Nossa, tá zica isso. E o Domênico Maldoso, ele falou assim, o que vocês acham que é mais carismático, o RG ou esse cone? Nossa. Eu falei. Tem um lixo. É um lixo, cara. Abre. O pior é a resposta dele foi até o cone. Não, fui eu não. Hashtag não Maldoso. Fui eu que falei não, off, hein. Né, em off. É, em off, vocês sabem quem falou. Fala em carismático, alguém assistiu na HBO aí o negócio? Isso aí. O quê? Porra. Feriado? O negócio chama? Não. Você entende o carismático lá do... Hã? O carismático? Falou, o carismático? Pô, tá muito louco. Não, não, não tô entendendo a relação. Corta uma frase. Não? Não, não assisti a terceira temporada, não assisti. Então foi por isso que você não... Conta, conta o que acontece. Conta aí o que acontece. Não conta. Spoilers, pode? Não. Isso. Mas já passou. Não, mas não dá um problema, pode. Cara. É, ó, dá um aquele problema. Índio lá da ponta fez isso com Game of Thrones, ele com viu o peso. Com Game of Thrones, cara. Tá louco. Conta. Esse dia ouvi. Eu fui ameaçado de morte. Quem assistiu? Cara, 3 semanas seguidas ele xingando ele. Ai, eu chorei tanto. É, mas ficou bom, então. Ai, nossa. Só continua aí, Dodô. Não vou apanhar. É melhor. Ô, velho, e aí, hein? E o time? Tricolor. Tricolor. Tricolor. Só retificando, né? Eu tinha sugerido o Rogério pro ataque. Não pode. Rogério tá machucado e não pode jogar. É. Nossa, o Sombra, você é um uruca, hein? Eu? Não, ele se machucou antes. Você falou, o Sombra falou, joga o Kardec. Kardec pegou a virose. Ele falou, pega o Rogério, machucou. Vai ser o Wilder ou o Centurion. Centurion é que treinou no lugar. Ô, Vander, e agora, hein? Kardec com febre, virose. Galera, não pode. Rapaz, tá difícil esse meu tricolor aí, viu, meu? Mas... Tá complicado. Mas eu acho que passa assim, hein, meu? É? Mas é passar pra pegar a galinhada na final, cara. Aí então. É. Olha! É galinha prima. Ô, juiz! É. Eita, nós! Mas é. Biba. Eu vou te falar uma coisa. Esmaga a linguiça. O Tomuca não dá pra. É, os caras estão esmagando a linguiça. É, vocês já têm conhecimento de causa. Vocês podem falar aí na experiência. A gente viu nas redes sociais. Olha o Mota pra chamar alguém de esmagador de linguiça. Isso é brincadeira, velho. Ué, mas eu não fico tirando sal de ninguém. Vocês que estão todos doloridos aí. Ai, não, não fala assim, velho. Você saiu com o motorista da Graneiro lá. Não, faz muito tempo. O Wander? Oi. Nem sinto mais, tô fechado. Mas o Toluca, ele não é um time tradicional. Não é um time tradicional. Mas não deixa de ser um time mais difícil, né? Se, por exemplo, São Paulo pegasse o Huracan, talvez fosse mais fácil. Se o São Paulo pegasse, qual que era mesmo? Independente de Santa Fé, né? Isso? Sim. O Independente de Santa Fé tá no grupo do Corinthians. Não, acho que se pegasse o Cerro, seria mais fácil, eu acredito. acredito que seria mais fácil. Onde o Tati mas os dois adversários, Puma. Sombra, que o São Paulo poderia pegar, é que se empatasse, o São Paulo pegaria o Toluca. Se o São Paulo vencesse, pegaria o Rosário Central, que hoje quem pega é o Grêmio. Então é foi, melhor mais assim. Foi melhor assim. Foi melhor o São assim. Paulo ter empatado e pegado o Toluca. Você viu o Toluca jogar, ô Wander? Olha, não vi não, cara. Ainda não vi não. Não tive a oportunidade de assistir o jogo deles ainda, não. É, eu não vi os jogos do Grêmio contra o Toluca, então... Não tem opinião sobre o Toluca, assim, de falar, pô, é um puta mas time. Não é aquele time lá que o Grêmio tinha ganhado de 4-1, uma coisa assim? Então, ele foi perdeu, assim, cara. Ganhou, né? É, o Grêmio, na primeira partida que ele fez na Libertadores, foi já jogando na casa do Toluca, ele tomou 2-0 lá com um jogador a mais. Ah, o Grêmio se acadelou no campo de defesa. Sim. Aí, no último jogo aqui, Sombral, o Toluca, ele veio com o time reserva pra jogar contra o Grêmio e o Grêmio venceu. Mas o Grêmio, ele vem jogando bem. Então, não dá pra ter como parâmetro aí o último jogo que o Grêmio fez, porque pegou o Toluca reserva. Assim como o Nacional também, que jogou contra o Rosário Central em casa lá e também perdeu, e inclusive perdeu o primeiro lugar do grupo. E que São Paulo nós vamos ver amanhã? O São Paulo que jogou contra o River, o São Paulo que conseguiu lá aquele empate heróico lá na Bolívia, ou é o São Paulo que foi eliminado pelo Audax? Rapaz, vou te falar uma coisa. O time que jogou contra o Audax, na realidade, não jogou mal, cara. É o Audax que jogou bem, entendeu? Não é à toa que provou isso até mesmo pros corintianos, entendeu? Ah, mas eu achei, ó. Vou falar uma coisa. O São Paulo começou tudo bem, jogando bem. Mas depois terminou mal demais, né? Eu vou te falar uma coisa. Se o Corinthians tivesse jogado lá em Osasco, no time na casa deles, tinha tomado um sacode pior. Ô, oh, seu nosso cego, deixa eu te falar. O Corinthians jogou em Audax, ganhou. Tá certo? Lá em Osasco. Ah. E ganhou de 1-0, seu Mané. Você tava em coma? Ah, Mané, não. Pra que ofender o cara? Porque é uma ameba, velho. Preciso falar. Outra vez. Pegue o jogo. Sem falatório. Ofendendo o ouvinte. Muito agressivo, mano. Você fez qual musiquinha que você fez pra ele? Musiquinha? Eu e o Ataíde, somos muito... Pô, com certeza. Então canta aí pra gente. Aí, mano, antes do chupa, camisinha Audax, mano. Ao persistir nos sintomas, vai buscar teu pai no bar. Devem ser recomendadas. Vai buscar seu pai no bar que tá vomitando na caçapa do fã. Natal. Nossa. Tá certo. Wander, deixa o seu palpite então. São Paulo e Toluca amanhã. Esse é bom demais. Cara, 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. É bom, mas não é bom. É, fez gol em casa. É perigoso. Gol do adversário em casa, não, velho. É, porque 1-0. 1-0 é muito melhor. Ficou mais fácil com o Zoom. Opa! Boa. Você ganhou aí um crédito de R$50 no cartão Zoom, tá bom? Opa! Tava mas se sua ligação cair agora, você não ganha. Não, mentira. Oh. Mano, tem ódio no coração. Eu gosto de você pra caramba. Eu também, eu tô brincando. É, vai jantar na casa dele. Não, eu tomo cervejinha de vez em quando com o RG ali no Sumaré, cara. Agora você toma não mais, ele toma 10, né? Mas pra RG é mais fácil, que ele toma na sonda, já direto, né? É. Ele não sente nem mais sabor, né? Não, é que já Deus o tenha, né, velho? É. Deus o tenha. Ah, não fala assim da RG, não. Deus o tenha. Vai levar esse problema pra Deus, por quê? Posso fazer uma mexida da Bozano? Hã? Pode. Pode. Só nova linha Bozano me garante barbear fenomenal. Ah, errou a frase, hein? Ai. É proteção, tem mais diversão, uma chance. Proteção e diversão. Só com a Bozano. É, então só com a Bozano. Ganhou o kit da Bozano, hein? Top. Oh, valeu, galera. Beleza? Foi um prazer imenso de falar com vocês de novo, viu? É nóis. Tudo nosso, mano. Sensacional, cara. Valeu, mano. Obrigado. Falou, cara. Um abraço. Valeu. Um abraço, obrigado, galera. Nada. Um abração aí, tchau, tchau. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Benjamin, vamos falar do Extra, né? Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, hein, mano? Hoje é dia. Jogo dos bons. Nossa. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodar do campeonato. Mas e você, hein? É hora de organizar a torcida e pra isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas pra você curtir o futebol com os amigos. Então você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família, a Itaipava, o Extra... Quando o assunto é futebol, amigos, família, Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com o Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer, porque você merece o extra gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Diga, mano. Ô, Sombra, tô vendo uma reportagem aqui. No Globo Esporte. Sim. Que o uniforme olímpico da Coreia do Sul já vai vir tingido com repelente, cara. Contra o mosquito do vírus. Olha, da Zika, velho. Zika vírus, né, mano? Mano, esses malucos, ó. Os orientais são cabulosos. O cara atinge o tecido com repelente. É, hoje eu tava lendo uma matéria sobre a Olimpíada, que hoje, né, faltam 100 dias, né? Hoje. Isso. Eu vou... 100 dias. E o pessoal tá preocupadíssimo. Você tem só metade dos ingressos vendidos. A procura super baixa. Principalmente de estrangeiros, né? É. De estrangeiros. Tá, o pessoal tá muito preocupado. Brasileiros lançaram um alerta hoje sobre a segurança. Que as obras estão andando em ritmo normal. Bem. Melhor do que estava na Copa. Mas que não está tendo procura. Mas a questão também é segurança, viu? O COI lançou um alerta que está preocupado com a segurança no Rio. Mas por causa de terroristas? Mano, o Estado Islâmico não falou? Em total. O Estado Islâmico fez uma postagem. Mano, os caras têm os maiores traficantes do mundo. Não precisa, a gente faz nossa... Está temendo o Estado Islâmico. A gente faz mas é segurança total. Mas disseram que era fake, Sombra, porque geralmente eles não avisam. Eles vêm e fazem. Mas também não precisa, a gente faz a nossa parte. Sim. Fizemos já. Aqui, já fizemos lá na Morro Dona Marta. Fizemos a nossa parte. A gente faz, a gente E não só a segurança, né, Benja? Mas também a questão dos valores, né? Dos ingressos e tudo mais. Então, é caro. Talvez por conta disso. Cara, em qualquer lugar do mundo. Sim, né? qualquer Não, mas eu digo assim, principalmente pra nós brasileiros, né? Ainda mais governo. Mas o povo tá sem dinheiro. O povo tá sem grana, né? Não é estranho. E se o povo tivesse com grana, também é caro, gente. É caro. Mas é caro, mas iria. Ué, o Pita foi na final lá da Olimpíada, pagou 5 mil euros. Mas a passagem de avião na época das Olimpíadas tá... Ó... Igual na hotel, hotel no Rio de Janeiro é caro. Não se esqueçam. Hotel é caro no Rio. Calma. Não se esqueçam. Eu tenho uma dica pra você. Eu vou ver a Olimpíada em Lindóia. E tem um esquema lá. Tá, legal sério, demais. Mano. Não se esqueçam da África do Sul. África do Sul, Sombra, quando realizou canais a Copa. Pra ver em casa. África do Sul, quando realizou a Copa, lógico, os jogos, aí você pega uma Alemanha e Argentina, vai encher de turista, todo mundo vai querer ver esse jogo. Mas você pega aquele jogo lá, Egito e África do Sul. O Egito e Coreia do Sul, velho, ferrou, claro. Ninguém vai ver. O que os caras fazem? Eles dão esses ingressos ou então vendem por um valor simbólico. $5. Aqui na Olimpíada acontecerá a mesma coisa. Uma final de vôlei masculino, o ginásio vai estar lotado. Agora você pega lá, talvez, aí um torneio de cricket, não vai ter ninguém. Vão vender esses ingressos ou vão dar esses ingressos aí e vai encher do mesmo jeito. Acho que são vários fatores. Primeiro, o brasileiro. Olimpíada não é futebol. Tá certo? Ou seja, o brasileiro gosta de Olimpíada quando chega o vôlei na final, se tem alguma coisa que tem um brasileiro... Judô. Eu tô falando... Aí tem cara que tá ouvindo agora e fala assim, mas eu gosto de Olimpíada, eu vejo todos os esportes. Eu não tô dizendo em relação a você, tô falando assim, a grosso modo, o Brasil é o país do futebol. Não é país do vôlei, não é país do basquete, não é país de ginástica olímpica. O gosto maior é quando você tem um brasileiro disputando. Você vê a Fórmula 1, quando tinha nego ganhando, é uma coisa. Sem alguém ganhando, vai pro limbo. O cara pra pagar, aí, né? Pra ver, segundo, tá falando. Tem a questão financeira também. A gente vive um dos piores momentos financeiros do país, né? Muita gente desempregada. Não, da história. Da história, isso. A proximidade também com Copa do Mundo e Olimpíadas. Não, dois anos. Não acho, dois anos. Então, cara, pô. Você tá guardando dinheiro. Você compra ingresso em 24 vezes? É, mais ou menos. Tá bom. Mas o cara é carismático. Carismático. O cara é carismático. Aí você tem outra coisa. No mundo roda essa história. Pô, o Brasil é zika, dengue, chikungunya e o cacete. Você pode não parecer. Sim. O pessoal tem medo, cara. Eu conheci um cara aí recentemente que foi pra Miami num trabalho aí da empresa. E ele, crachazão, Brasil, né? E o cara tava dentro do elevador, fazendo, ó, as pessoas olham pra você meio tipo assim, eu acho que eu não vou chegar perto desse cara que ele pode ter um mosquito. É, exatamente. As pessoas te olham com receio. É, dengue, zika, microcefalia... violência aí, torto a rodo. E aí vem o resto. Aí vem o resto. Aí cai a ponte, cai a ciclovia, o cara fala, pô, vou pra um lugar não, desse. Não, o momento político. Mas eu não acho que tem tanto... Estão falando... Porque na Copa veio muita gente. Mas na Copa veio mas muita gente. Mas estão falando que o momento da política, que a qualquer momento pode estourar um golpe. É bobagem. Sabe o país que os caras falam golpe? Mas falam. A presidenta viaja para os Estados Unidos e deixa o vice aqui. Se tivesse golpe... Lá fora? A merda de golpe é o presidente ir embora e deixar o vice aqui. Fala, vou fazer o que lá? Daqui a pouco tem um golpe militar, vai ferrar tudo, ninguém entra, ninguém sai, e aí? Agora, deixa eu falar, mas tem um negócio. Às vezes lá fora as pessoas não têm entendimento. Vários atletas também não estão vindo com medo. Com medo de mosquito. Sim. Mas, ó... Olimpíada é diferente de Copa num aspecto. Copa do Mundo é legal você ir no estádio ver um jogo, é muito legal. Olimpíada, pra mim, é muito mais legal você ver na televisão. Por exemplo, eu adoro Olimpíada. Eu adoro Olimpíada. Eu gosto pra cacete. Também gosto. As provas de natação eu adoro ver de atletismo. Pô, você vai ver uma prova de natação lá dentro de um complexo aquático? Não dá pra ver nada. Agora, você vê na televisão, você tem os detalhe, cronômetros. Né? O detalhe, o tempo aquela do recorde, faixinha, né? A câmera embaixo, você vê os negros fazer a virada correndo, né? As informações. Eu acho muito legal. Agora, atletismo, eu gostaria de ir pra ver, só pra poder falar que eu fui ver o Bolt um dia. Mas ao vivo. Tá, Benja, agora, você vê na televisão. A natação é a mesma coisa. O cara que tá lá, por exemplo, ele vê uma quebra de recorde mundial, ele fala, eu tava no ginásio. Sim, mas tô falando tecnicamente... É que a gente tá mais acostumado com o futebol, a gente entende que o futebol é mais legal você assistir no estádio. Não, mas pro cara que gosta de natação... Não, mas eu adoro. Por mais que com todos os detalhes, mas o cara pode falar também, ah, por exemplo, no estádio, se eu for comprar uma pipoca, eu vou perder o gol da final e eu não vou ver. É diferente. Na TV eu tenho 18 mil câmeras mostrando o gol. Não, mas a natação, cara... Pô, você vê mas você tem telões lá, Benjamin. Não é só piscina. Não, mas natação é um espetáculo, cara. As imagens é uma coisa absurda. Você tem todos os detalhes. Não, mas lá o telão passa. Você tá acompanhando e tal. Não, tudo bem. Tô falando que eu prefiro ver. Tem outra coisa, né? Copa agora, se tiver uma medalha de ouro do Brasil no futebol, eu gostaria de estar no campo. A Copa do Mundo é um número X de jogos que é muito menor do que o número de competições que existe na Olimpíada. Tem que escolher, porque a Olimpíada é muita competição. Quantas modalidades terão aqui? Nossa, é uma porrada, mano. Tem que escolher, né? Cara, então, mas quantas modalidades? Vocês têm esse número? Não tenho, cara. De quantos esportes serão praticados aqui? Mas o Mota, que é um cara sagaz, ele vai já agitar esse número. Caiu meu fone aqui. O Mota é o quê? Cara sagaz. Aquela música, você não lembra? A música da Marina? Fugaz! Nossa, que anta, meu Deus do céu. Eita, nós! Ê, Mortinha! Né? Esse é o Estádio 97. Ô, Estranho, você já foi no resort do Estádio 97, Estranho? Duas vezes. Duas vezes? Quais edições que você foi? 2014 e 15. Você fala de boca cheia, bicho. É carismático, tava carismático. É carismático, mas é mal educado. Você trouxe comida pra gente? Tem que avisar quando vai comer, quando eu vou falar, pô. Tem que avisar quando vai falar. Tá? E a primeira vez. E o que você mais curtiu lá no resort do Estádio? Ah, o futebol. É. O pôquer que o Motinha, coitadinho dele aqui, opa, saiu chorando. Saiu chorando? Tá louco. Você que expulsou ele da mesa? Rapei. É mesmo? Levei ouro. O que o Mota deve trinca, ter... Você tirou ele com R$30, né, cara? Não lembro. O que o Mota história. Deve ter de sorte no amor não é brincadeira. O que ele tem de azar no jogo? Nossa, é verdade, hein? Meu Deus. Mas a cassineira, muito legal. Então, olha, de bola. Você recomenda pro pessoal futebol, ir no resort? Videogame, claro, né? Só que o mano fugiu. Fugiu, não é o primeiro que diz isso. É o Domênico. Ele o Domênico passa é lá prova na viva. Tô prova viva. Tá certo? Que eu prova peguei. Viva. No, inclusive no último ano, o campeão RG e o vice. Nunca vai ser uma prova viva. Não, esse não. O campeão e o vice. Porque eu não bato só no campeão. Eu pego o primeiro vice, espanto também, aí o campeão senta lá, eu ganho de ambos. O Domênico viu. Ele passa na salinha onde fica o videogame, onde fica, ele passa, dá uma olhadinha, então, aí ele faz aquela graça, igual o golfinho, vem dá. Guarda graça e vai embora. Peraí, se você encontrar o Messi no hotel, você acha que ele vai jogar gol a gol com você no corredor? Vai. Como não? Mas tá tudo ali. É o Messi, tá o equipamento ali, tá o videogame. Você é o Messi, não, só sentar e jogar. Messi é jogador de futebol, ele vê o cara batendo uma bolinha, você acha que o Messi vai jogar gol a gol com você no corredor? Aí ele vem aquele papo, ah não, agora não dá que eu preciso ir ali, tô me chamando e ó. Esse é o clima do resort do Estádio 97. São dois dias de interação total com a turma do estádio. Jogando futebol, jogando videogame, jogando futebol de botão, participando do bingo do estádio, jogando com você na cassineira, brincadeira lá da cassineira, os jogos da cassineira. É muito legal. Então faça hoje mesmo a sua reserva. Ligue agora na Lotus Travel 2896-4665. Esse é o telefone. Você pode parcelar em 6 vezes, no cheque ou no cartão. Fala lá com o pessoal da Lotus Travel. 2896-4665. No pacote, incluído assim, café da manhã, almoço e jantar, bebidas não alcoólicas já incluídas também nos horários de refeição. E num apartamento com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam. Aí sim é top, velho. Duas crianças até 12 anos não pagam. e é no Bourbon, aqui pertinho de São Paulo, 50 km por hora. Você vai rapidinho, volta domingo à noite, chega rápido em casa, não compromete o seu trabalho, fale com a sua esposa, leve as crianças. É um evento temático nota 10. Fala, falou, estranho. Você falou em refeição inclusa? Uhum. Eu vou te falar, hein? Até hoje, todos os lugares que eu já fui, hotéis, não vi nada parecido com o que tem lá no Bourbon. Comida, concordo, né? Comida, concordo. Aquele sábado, fala a verdade. Aquela café da manhã, véio. Você não sabe o que você come. Não, é até uma brincadeira, né? Você fica, você fala, vou aqui, vou ali, você pega duas, três coisas e com 10. Não, e comer, porque não dá. Você chega num jantar no sábado, aí você vai lá. É carne, churrasco, não sei o que lá. Você vai lá, pizza de tudo que é tipo, buffet de massas, saladas e risoto e não sei o que lá, e não para. Caralho, no sábado, no sábado no almoço, a carajé daquela, nossa, sensacional. Depois que adoro. O Ben já começou no resort, ficou gordo essa baleia aí. É. Gordo. Olha, mas, maravilhoso. Olha, a molecada essa... também, você deixa com os monitores. É esquece, sensacional. Meu filho tem, aliás, beijo, filhão, Renzo, te amo. Renzo? Renzo. Não é Enzo. Não, é Renzo. R. É R-E-N-Z-O. De onde você tirou esse nome? É longa a história. Ah, então esquece. Mas a gente queria o nome. Pra... Nós queríamos. Minha esposa chama Reni também com R. Rafael, Reni e Renzo. Então nós queríamos um nome com R. É. E Romênico, vários... por exemplo. Romênico é um nome com R. Quem sabe no próximo. Imagina, Renja. Renja. Benjamin. Ramo. Ramo. Se vier com o dinheiro que o Ben já tem, tá ótimo. Dentro. Né? Aí você foi bem. Ah, foi bem. Aí, meu amigo. Benjamin. Aí, meu fechou. Amigo, tem você carisma. Foi bem demais. Carisma, dinheiro, fortuna, conforto. É o slogan do homem. Ah, é vizinho do Benja, né, velho? Beleza, hein, Benja? É vizinho, né? Tá acostumado. Eu moro num dos prédios do Benja lá. É, olha. Mas você prédio? Também é, você é de Higienópolis. É, olha então. Aí, vizinho. Você mora? Em Higienópolis. Você mora bem, né? Porque lá não tem como morar mal, né? É. Não, lá não tem. Você já não viu tem. Ele passeando com o cachorro novo dele? Não vi ainda. Ele odeia o cachorro. E você não vai ver também. Ele odeia o cachorro. Você não passeia com o cachorro, velho? É. Eu odeio cachorro. Vou te falar, essa aliás, segunda... esse é um dos grandes problemas de Higienópolis. Acalmou a cachorrada. Essa segunda, o que salvou o meu cachorro... Foi quem? Porque eu tenho tela no, na janela. Ah, não, você não fez isso. Pô, você sabe que esse cara fez cachorro? O Nardone dos cachorros. Sabe que esse cachorro fez? Você é o Nardone dos cachorros? O que ele olha, fez, eu vou dizer agora pra você. É terrível, cara. Ah, eu tô com você, mas você não faria cachorro. Isso, jamais. Jamais. É. Já, lógico que não, tô falando modo de falar. Não, é porque tem sempre os bobão. Nossa, o Ingle era um doce de cachorro, meu Deus do céu, que cachorro. Você reclamava dele. O cachorro deve ter virado um anjo, ele deve ter asa. Você reclamava dele, hein, velho. Imagina. Ele te aturava. Segunda-feira. Ele te aturava. Segunda-feira. Esse aí você tá fazendo você pagar os pecados. Segunda-feira era umas 6:30 da manhã. Você faz com todos aí, o cachorro tá pagando agora. Segunda-feira era umas 6:30 da manhã. Pô, um barulho na porta do meu quarto, um barulho. Eu falei, nossa, parece... eu não sei como aquele cachorro daquele tamanho de uma azeitona conseguiu fazer tanto barulho na porta. Eu falei, caraca, 6:30. Fui lá, levantei, abri a porta pro cachorro. Eu falei, ah, já levantei, né, meu? Fazer um number one, né? Ah, enquanto eu fui fazer o number one, ele fez o number one na minha cama. E quando eu voltei... É isso aí! E quando eu voltei, juro, a cena eu tô vendo agora. Eu tenho o Chuck em versão canina. Eu voltei, ele estava mijando na minha cama, olhando pra mim. E eu olhei, eu fuzilei ele com o olho. Viu, não é legal ser eu você na versão assim, canina? Eu olhava assim pra ele, e ele não parou de mijar. Cara, ele mijou foi na folgado, minha cama. Ele foi folgado. Foi folgado. Ele mijou na minha cama inteira. Aí eu peguei ele pelo cangote. E ele queria virar um morder, mas você não acha que ele tá precisando de um treinamento? Eu falei pra ele, velho. Ele tá precisando de psiquiatra. Precisa, mas tem psiquiatra precisa de cachorro. Tarja preta. Mas tem psiquiatra precisa de camisa de força pro canina. É. Eu acho que isso é questão de fazer um treinamento. Tudo, Dodô. Também Dodô. Acho, eu falei pra ele desde o começo. Dodô, ele não eu tô vendo, Dodô, tô vendo a cena pagar? Aqui, ó. Ué, a gente ele olhava pra mim e mijava. E ele ficou estátua, que nem uma múmia e olhando pra mim. É legal, tem você é você na versão Benja. Canina aí, ó. Tá vendo? É igual. Beijo, isso pegando tem cura. Olha, você entrou aqui na rádio quando? Foi em... Dia 4 de agosto de 2000. Marcando então, território. 7 meses antes, o Domênico entrou. Quando ele entrou na rádio, nossa, fazia xixi em todo o campo. Não, o Domênico não fazia. Você conseguiu adestrar o Dodô? Nossa, o Fernando ficava a pé da vida. Não, o pior é que ele queria marcar território aqui no estúdio de gravação. É bom locutor, Fer, deixa ele fazer. Mas aí, bicho, adestrou. Eu fazia, né? Adestrou tudo direitinho. Ele mijava no microfone. Comprou aquele postinho pra ele, fazendo postinho. O Zé, um vermelhinho. Mas o poste estava na casa de uma senhora. Ah, não. Não tava. É verdade, não. Tava. Brooklyn. E eu ia, era obrigado a ir lá, porque ela gostava de olhar e eu fazia xixi pra olhar o tamanho da jaba. Não, mas ó, a rádio ainda tem um acervo. Diga, mano. A rádio ainda tem um acervo. Aquele pedestal corroído lá por causa da urina ainda tá guardado. Tá, O Domênico ele ia gravar lá, ele falou, quero marcar território. Não tá. Tá na casa da sua mãe. Opa! Que isso, mãe? Tá louco. Aí, ó. Não tem cartão? Não. Não tem cartão? Cadê o cartão? Aí, Domênico. Eu? Chupa, pô. Nossa, atravessou tá baixo, tudo aqui. Deu problema. Não, melhor não. O juiz tá rouco, Tá que nem o juiz de ontem lá. Opa, traz a caixinha de areia do Domênico lá pra gente pôr isso aí. Pra zoar. Mas o Benja não quer pagar um trator. Pô, paga um cara pra treinar. Com o teu cachorro. É. O trator? Chama lá o treinador. O Dr. Pet, a Super Nani, chama qualquer coisa. Ele não quer pagar, velho. Você também não quer resolver o problema. Ele vai dar o cachorro, certeza. Não, o Benja já largou 3 vezes o cachorro na rua, seu cachorro tem a chave. Você pega o cachorro, ele acorda o cachorro vai em casa. Ele tem um chip. Ele tem um chip, velho. E pra entrar na minha casa, hoje tem toda uma estratégia. Porque outro dia abriu a porta, o demônio saiu pela escadaria do prédio. E aí tinha que interfonar pra todo mundo. Vocês viram o cachorrinho, não sei o quê, velho. O demônio da Tasmânia. Aí passa 15 minutos, se liga o porteiro, interfona. Olha, o cachorro tá aqui no térreo. Tá aqui fumando um cigarro. É o demônio da Tasmânia. Cara, nunca vi um negócio desse, velho. O cachorro do Benja é aquele Ted do filme. Aquele cachorro do Gold Dead. Né? Mas posso falar porque, o que, que acontece com o teu cachorro? Ele tá disputando com você, ele disputa, o cachorro, o macho, ele disputa sempre com o macho da casa, a alfa, que ele tenta ser o macho alfa. Ela é a Renata. Isso, sombra, vai. Ô, sombra, não mostra. Eu tô falando a verdade. O Inga, ele nunca disputou nada comigo. É, porque o Inga é uma boiola, velho, mas boiola. Cachorro macho disputa sempre. Tá louco, cara, o Inga era um doce, velho. Sempre, tô falando, sempre. Nossa, o Inga era um doce. O Inga olhava pra mim, ele só faltava falar. Eu li, por exemplo, que assim, o cachorro, se ele no lar, ele não encontra alguém que é o patrão, que manda, ele começa a mandar no lugar. O que mais você quer que eu faça com ele? Eu não sei se eu já ameacei, mas não é com ele. Não é assim. Tem que mandar na casa, nas coisas, tem que mandar em tudo. Desde segunda-feira que ele tem que fazer xixi no xixi. Desde segunda-feira, tô fechando a cama. Levanta a perna assim. Desde segunda-feira. Mija na caminha dele, beijo. Não, isso o Sammy já fez nele. Morde ele. Outro dia eu peguei isso aí também, porque ele foi lá na cama do Sammy e mijou. É, o Sammy tá disputando. Passa 2 horas, velho, o cachorro sobe na minha cama. Eu tô sentindo um cheiro de mijo, velho. Aí eu falei, esse filho da mãe mijou na minha cama. Aí tô procurando, porque agora na minha casa assim. E tudo seco, normal. Eu deito na cama, eu tenho que olhar. Tem Minas, campo minado. Aí eu olhando, puxa lençol, levanta a travesseiro. Eu falei, esse cachorro mijou que não mijou. E o cheiro não saía, o cheiro não saía. Aí eu resolvi dar uma fungada no cachorro. Molhou mijado. Tava um cheiro, o cachorro todo mijado. Fui averiguar na minha casa. Como foi a fungada, Benja? Aí fui lá. Nossa, uma fungada dessa, vai com esse nariz. Aí fui lá. O Sérgio Moro da casa foi lá investigar. Eu falei, o que aconteceu aqui? Aí eu apertei o Sam e falei, rapaz, ele foi lá e mijou na minha cama. Eu tava com vontade de mijar em cima dele. Tá 1-1. Então a minha casa, cara, tá uma faixa de Gaza, velho. É, eu vejo que as crianças também precisam de um treinamento. É, também. As crianças mas tô falando, desde segunda-feira, ô Sombra, desde segunda-feira que ele fez isso, eu entro em casa, ele tá com tanto medo de mim, que ele se abaixa e entra debaixo de uma mesa e se esconde. Ah, peraí, você bateu nele? Não. Você não contou. Como que eu vou bater? Não, você pegou ele pelo cagote. Tive que dar um esporro nele. Você não pode fazer isso. Não, mas não posso bater, eu não vou bater no cachorro, eu não batia nem no Ingle, que pesava 45 quilos. Vou pensar nesse que pesa. Mas o com um bom treinamento, nada que você não vai gastar uns R$300 a hora, mas com um bom treinamento. Vou pôr outro cachorro com R$200. Vê aí, vem no Twitter, tem um cara oferecendo um treinamento. Mas você vai ficar, peraí, Sombra, você tá louco. Arrumamos um treinador, olha aí. Arrumamos um treinador. Carlitos. Isso aqui parece um programa do SBT domingo à tarde. Arrumamos um treinador. Aí eu recebi aqui Carlitos Dog Walker. Olha, ele falou que ele treina teu cachorro. Não, sério, tenta, cara. Tenta. Eu já tentei hipnose. Já tentei chá de lírio. As gotinhas, sabe aquelas gotinhas? Chegou o dia pra acalmar, né? Que loucura isso, cara. Bom, mas isso aí, certeza que tá disputando com você. Você que levou o cachorro pra também casa. Também tem a índole do cachorro. Com ele não, com o Sammy, né? Seu cunhado. Não, ele ganhou. Ah, você história. Ganhou. É, isso é uma longa história. Mas ninguém comprou ele. É. Ele foi... Tá aí. Foi doado. Tá aí, tá explicado por quê. Nós olhamos, bonitinho. Ninguém queria. Na minha ninguém casa, queria, não, já sabia o histórico não. Já. Na minha casa, cachorro sempre é bem-vindo. Claro. Ou seja, o cachorro não te queria. Ele queria o cachorro não queria. É. E o pior é que minha mulher já quis dar ele 3 vezes, quem falou, ah, não, não fui eu. Porque no fundo você é uma então boa. Ele ficou com raiva de você. Cachorro, velho. É, nossa, ele olha, tá querendo dar ele seu cachorro. Ele olha pra você, ele olha. Por causa de uma mijadinha aqui, uma mijadinha não, ali. Não, uma mijadinha toda tá de brincadeira, velho. Não, o olhar não, do não. Cachorro, ele... Você tem 18 faxineiras, velho. A mulher vai lá e... Você não viu aquela mulher que cortou as cordas vocais dos cachorros? É, o velho vai cortar o pipi. Deixa ridículo. Nossa. Aliás, olha, vou falar uma coisa, hein. Pra ter cachorro pra maltratar, melhor não ter. Eu adoro cachorro. Que absurdo isso, hein? Absurdo. Ô, mano, vamos falar da Bozano? E o veterinário que faz isso também, o cara é um imbecil. Cortar a corda vocal do cachorro. Absurdo isso, velho. Vai é mutilar o bichinho, velho. É um cretino. Olha, o DJ isso, Marco De Paula mandou um tweet aqui. Pode ser que ele tenha razão o motivo disso. Que eu não dei a senha do Wi-Fi pro cachorro. Ah, pode ser. É, Benjamin, Bozano, você já sabe. Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, Domênico Gato. É. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso sabe para quê? Para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro, cara. É isso aí. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de esfirra de carne quando você abre a caixa, assim, sabe? Aquele cheiro meio azedo, velho. Nossa, que nojo, cara. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. Vai quebrar na balada lá, vai pegar a gatinha e vai estar cheirosão, tá legal? E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a Batalha do Século, que inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com 2 desodorantes aqui, Basílio, tá certo? Retirando aqui na Energia 97, tá legal? Estão ótimos, eu tenho. É top demais, eu uso diariamente, Motinha. Basta o cara entrar no ar aqui e dizer o seguinte, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase, ó? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá. Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos lá, momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. E tem torcida Estádio 97, hein? São Paulo e Toluca, amanhã no Morumbi. Dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97 e ganha a tua vaga. Aliás, o Bá, quantas vagas ainda tem? 4. Ok, então tá bom. Ligue, participe. No camarote único, show de bola, hein? Sensacional. Eu aceito. Alô? Alô? Quem fala? É o Fábio. Fábio do quê, Fábio? Fábio Vieira Cezena. E quantos anos, ô Fábio? 33. Vou falar que é a idade de Cristo. Pô, só 33 hoje, tá ligado? E qual que é o bairro aí? O bairro é Jardim Amaralina. Eu não ouvi. Cezena, peraí, eu não ouvi. Fala devagar, cara. Calma. Respira, respira. Quem era a Lina que pra ser amada? Você falou Amaralina? Jardim Amaralina. Olha, vou dizer uma coisa pra você. A primeira vez. Não. Não é a primeira vez que liga aqui no Estádio 97. E eu tenho uma ligação com esse bairro muito legal, porque foi aí que eu tive o meu primeiro emprego. Ah, é? Ah, tô te falando. Foi aí que eu tive o meu primeiro emprego. E é ali perto da... E eu lembro que era longe, velho, de onde eu morava. Que era na Regis Bittencourt, ali perto da Regis Bittencourt, não é? É, pertinho. Ali pra falar Raposo Tavares também. É isso aí, eu trabalhava numa fábrica aí perto. Foi meu primeiro trampo, cara. Oh, legal, legal. Você é o cara, hein, ô Benjamin? Ah, vou fazer o quê? Tinha que trabalhar, velho. Ô, Benja, tô negociando aqui com o cara aqui que é adestrador, ele falou que de graça não, mas custa 380 por mês. Mas tô perguntando se ele dá garantia. Nossa, vai não. Pagar no final do serviço. Oh, de graça, hein, pra você é um cafezinho. É. Nossa, 380 não é nada, Benjamin. Nada. Nada. Ó, é, vai encher o tanque. Ele foi encher o tanque. Eu treinei a Diva, o Bartolomeu e o Linus. Esqueceu eu pagava... de treinar você. Era uns 500 pau por mês, velho. É mesmo? É. Ele passeava. Eu tô falando, velho. Esse tweet aqui é bom. Esse tweet aqui é bom. Você quer ler? Vai lá, trouxa. Lê aí, Benjamin. Não quer pagar pra treinar, prefere ter um cachorro ficar no chão na sua cama. Tá no Twitter do mano. Não mandou pra mim. Jorge Colatrulho, que é um avatar do Palmeiras. Mano, bater no cachorro porque ele faz xixi é a mesma coisa que bater no moto porque ele fala besteira. Temos que entender a natureza dos animais. Isso! É, tem uma, né, que dá leite na sua casa, você sabe bem, né? Não falei quem era. O cara não te ofendeu. Não, imagina. Ofendeu, cara. Coitado, mas vocês estão ofendendo os cachorros também, né, meu? Que isso! Qual que é o time, brother? Nossa. Palmeiras. Opa, nós? Nós? Só do Inério, só do Gil Katsu. Vai lá, bom de troca. Quem vocês pegam hoje, velho? É. Desculpa, não perdemos um clássico, não, filho. Desculpa. Olha quem ganhar de nós. Ô, mano, acho que eles estão lá no Hopi Hari. Eles perderam nos pênaltis, Godô. Ô, mano, estão lá no Hopi Hari. Mas não perdemos o jogo. Jogo oficial não perdemos. Ah, mas o pênalti faz parte do jogo. Não, mas não perdemos. Perderam. Perdeu. O jogo oficial não perdemos. Mas ah, antes que eu esqueça, vocês viram ontem Deportivo Táchira e Pumas? Sim. Não, você tá brincando. Pô, brincando caramba, o cachorro entrou, ficou mais de um minuto no campo e o cachorro... Pegava. Não, o cachorro era mó barato. Tava brincando. O cachorro entrou brincando com todo mundo, aí um jogador pegou o cachorro no colo. Meu, o cachorro ia lambendo a cara dele, se muito bonzinho, ele, muito bonzinho. Ele queria brincar. É. Mas aquele cachorro deve ser do estádio, sabe? Porque ele tava com a coleira e tava bem cuidado. Não é aquele cachorro magrelo, assim, de rua, sabe? Não vi. Oh, o cachorro, ele jogou... Olha, ele ficou mais tempo em campo do que alguns jogadores da Libertadores, mano. Olha, ele jogou mais que o Cleiton Xavier. Ó, e o... Falando uma notícia, mais uma notícia do Palmeiras aí, Dodô. O Palmeiras acertou o empréstimo do... Victor Luiz. Do Victor Luiz para o Botafogo. E o Roger pro Bahia. E o Roger? Pro Bahia. Ô, velho, você viu a troca entre Palmeiras e Cruzeiro aí dos dois jogadores que foram? Dois jogadores que vieram ou não? Vi sim, o Domênico. E o que você achou? Gostou, não gostou? Ah, bom, pelo que eu andei pesquisando aí, eu não gostei muito não, viu, Dodô? Eu achava que assim, a gente realmente tinha que ter uma referência no meio de campo ali, tirar o Robinho. O Robinho é um bom jogador. Ele não vem apresentando aquele futebol depois da Copa do Brasil, mas eu achei ele um bom jogador, principalmente por causa dos Bambis, né? É só gol de cobertura. Bambi é seu pai, seu trouxa. Ah, juiz! Tá jogando o que aí, ô tonto? Que isso? Ele não citou seu nome. Segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Vitório. Robinho podia vir só pra jogar contra o São Paulo e tá bom, tá ótimo já. É, já tá. Entra, ótimo, faz já. O gol e sai, pronto. É verdade. Ô, Fábio. Foi, não chora. Ô, Fábio. Oi. Você não acha que talvez essa troca, né? A gente até comentou no início do programa. E também poderia envolver algo aí extra-campo, talvez por conta disso, se realmente for verdade. É uma boa pro Palmeiras, sim, cara. Eu não vejo que o Palmeiras saiba tão prejudicado quanto falam. Até porque o Fabrício, por mais que ele tenha um parafuso a menos, o Rafael também, ele é um bom jogador. Ele mantém uma regularidade, né? Tanto no Inter quanto no Cruzeiro. Então eu acho que o Palmeiras não saiu tão aí atrás nessa troca. O que você acha disso daí, Dodô? Aí eu não gostei, não. Mas ó, o que o Cuca falou aqui, Domênico Gato. Não, ó. Gostei, não. Ó, sei o que estou fazendo. Confie em mim. É, aí, ele ó. Fala que tem... Aposto que ele tava ouvindo Estádio 97, eu vi o Domênico falando e meteu essa aí, cara. Não, tudo bem, a gente tem que acreditar no treinador. Vai fazer o quê? Eu espero que ele esteja fazendo a coisa certa. Mesmo não acreditando. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, a nossa maior esperança mesmo para esse ano aí e o Campeonato Brasileiro é o Cleiton Xavier, né? Ele dá uma... conseguir desenvolver um bom futebol e... embalar, né? E fazer um bom trabalho, exatamente. Porque o pessoal falou tanto do Valdívia, mas o Cleiton Xavier tá conseguindo ser pior que o Valdívia, entendeu? Só vive machucado. Então é complicado, a gente não tem referência nenhuma no meio de campo. E aí a gente fica meio que à mercê, né? A gente fica só dependendo ali mesmo dos volantes... E o meio-campo mesmo de armação, a gente não tem nada. É, e o outro jogador dessa posição aí, o meia, né? É o Alione aí, vai ficar de 6 a 8 semanas. O Mano acabou de me mostrar aqui, 6 a 8 semanas é. Fora. Ou é, seja, ele ficará fora do Brasil, pelo menos da primeira rodada, segunda talvez, não lembro qual o dia, mas talvez das 3 primeiras rodadas do brasileiro ele deverá ficar fora. Sim, é, eu vi a matéria aí falando que ele iniciou um tratamento no joelho, mas parece que não teve uma evolução e vai fazer a operação no joelho, né? É. Dodô, o que o Palmeiras tem que fazer para entrar na competição de pontos corridos? Porque desde quando começou o pontos corridos brasileiro, o Palmeiras não sabe jogar pontos corridos. Acho que o principal aí, a questão do valer é ganhar pontos em casa. O Palmeiras perde muito ponto em casa, e pontos bestas. É. Ele perde. Mas vem cá, você acha que tem essa de time? Porque como quando você fala time que não sabe ganhar nos pontos corridos, qual time não sabe ganhar? Porque assim, você está falando do Palmeiras ou o time do ano passado? Não, em geral, desde quantos anos já tem pontos corridos? Eu acho que não existe isso de um... Porque você não está falando, olha, o Palmeiras não sabe ganhar. O que não sabe ganhar é o time que está disputando. Mas o Palmeiras vem com... Mas o Sombra, desde que começou os 12 anos, quantos anos tem pontos corridos? 2013. Não, desde 2003. 2002. 2003. 2003. 2002, o Santos ganhou do Corinthians na final. Já tem 13 anos aí, de 14 anos de... 2003. Mas não sabe ganhar pontos corridos por quê? Porque não joga esse tipo de campeonato? Ou porque o time é ruim? Não, teve times ruins. Teve times ruins, mas... É o que eu falei, a questão do Palmeiras... Time ruim não sabe ganhar nada. O Palmeiras perde muito ponto em casa, ponto besta, né? Deveria ganhar, tá ganhando, deixa empatar, tá empatando e deixa o time fazer um gol no último minuto. O Palmeiras perde muito, ponto nunca teve, dentro de casa. Nunca teve um treinador que chegou e fez um planejamento para pontos corridos. Você tem que ter um planejamento de você sempre estar pontuando. Você tem que fazer 2 pontos por jogo. Você fala assim, mas não é impossível, porque um ponto é empate e o outro é 3. Não tem como fazer 2. Tem. Você tem que ganhar o seu jogo em casa e empatar fora. Essa é a conta básica. Claro que o campeonato tem times difíceis, mas você tem que saber fazer essa conta e de 10 em 10 jogos. Eu acho que você tem que planejar de 10 em 10, você tem que ter esses pontos. O Jorginho, ele fez isso em 2009, o Dodô, e fez muito bem. Então, aí a própria diretoria do Palmeiras acabou trazendo aí o Muricy e aí complicou. O planejamento dá certo se o seu time é bom. Seu trabalho é bom. Sim, você pode pegar o time que você quiser. Se o time não for bom, você pode planejar, falar, tem que ganhar 2, 3, 1, vai ganhar. Porque dizem que o Boca é um time copeiro, né? Fala, o Boca é um time copeiro que ganha. O Palmeiras também tem essa característica faz bom tempo. Caiu no brasileiro e foi campeão da Copa do Brasil. O ano passado também. A gente chegou a um certo ponto no brasileiro que a gente tava também. Mas Copa, não dá pra comparar a Copa do Brasil com a Libertadores. Copa, em todo lugar do mundo, tem essa característica. Porque, assim, você tá medindo a força de um time em uma situação, no mata-mata. Então, e por que que, né, isso que eu tô falando, aí tem a questão, nessa situação, no mata-mata, ou mata ou morre, o problema não é o Palmeiras. E por que que num pontos corridos o time não consegue também ter essa mesma postura de falar, a gente tem que matar em casa. Porque em pontos corridos você não consegue. Você tem aquela, depois a gente ganha, depois a gente pega mais 3, depois a gente consegue um empate. Exato, e diferente, quando você tá no mata-mata, você fala assim, olha, é sempre o jogo da vida. Você tem que dar sempre o máximo naquela situação. No jogo de pontos corridos, a própria mentalidade que você leva a campo é diferente. É diferente. O pontos corridos, você tem uma sequência de jogos com intervalos de 3 dias, né? Então, assim, é muito difícil um time se dar bem em mata-mata, pontos corridos, tudo sempre ao mesmo tempo, é muito difícil. Você tem que ter um puta elenco, você tem que ter um baita time, e às vezes você tem elenco, mas não tem time, né? Então tem uma somatória de coisas. No mundo inteiro... Você às vezes vê times que chegam em final de Copa e é time pequeno às vezes que chega. Se eu não me engano, agora, Copa da Inglaterra, o United vai disputar a final. É o Swansea? Eu não lembro agora, mas é um time pequeno. Aí você fala assim, pô, e por que que nos pontos corridos não vai? Porque o Swansea, ele vai levando aquilo como o jogo da vida. E pro adversário também cria uma situação psicológica, mesmo pro mais forte... cria uma situação psicológica que você fala... Crystal Palace, não é? É o Crystal Palace. Então, eu sempre sabia que era um time pequeno. Também pro grande que entra e fala, opa, rapaz, não podemos perder esse jogo aqui, não. Você também já entra com, não podemos pisar na bola. quando aí quando entra assim é complicado, né? É, ó, você quer coisa mais chata que jogar aquele jogo lá do Japão? Quando você vai lá na primeira fase, aquele primeiro jogo que você pega um árabe, um australiano, não sei o que lá, você fala, opa, é eliminatório o negócio. Você fala, não podemos dar brecha aqui, meu. Tanto que o Inter acabou perdendo, né? O Inter perdeu. Atlético Mineiro perdeu. Aí você vai lá, mas quais eram os times melhores? Óbvio que o Atlético era melhor e que o Inter era melhor. Mas o componente psicológico de uma disputa de mata-mata é terrível. Por exemplo, eu acho que o São Paulo, ele não tem um bom, não tem um grande time para ser campeão. Mas pode até ser campeão. O River, no ano passado, não foi um dos piores classificados? Foi lá e acabou sendo campeão? Porque é Copa. Que Copa. Volte o mata-mata no brasileiro. Ah, mas tem uma... mas já tem a Copa do Brasil. Do tal do brasileiro que você fala aí que o Palmeiras vai bem quando é mata-mata, o Palmeiras perdeu pro Guarani, primeira disputa contra um time pequeno, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro. E era mata-mata, concorda? O Palmeiras perdeu pra Inter de Limeira, final de 86 do Paulista. Mas era outra então, época. Não é uma questão de época, a questão é que não importa muito se é mata-mata ou se é... Você tem que ter time bom. Naquela época só tinha mata-mata. Mas naquela época também um time no interior era um pouco mais... se aproximava um pouco mais do time da capital. Porque hoje, quando você tem o Palmeiras, passou aquele vexame contra o Água Santa. É inadmissível um time do tamanho do Palmeiras, da estrutura que tem... Só acontece no futebol. Perder de 4 do Água Santa, Não pode acontecer. Não poderia, não, né? Não pode, mas hoje não dá. Agora, é inadmissível. Os times do interior eram bem melhores. Só que os nossos times também eram muito melhores do que são hoje. Sim, é verdade. O nível era diferente. Não é que o nosso era bom como é bom hoje, era muito melhor do que hoje. Ah, mas sombrar na boa. Mas na época também não tinha toda essa questão profissional, dizendo assim, em si. Questão física. A questão não é essa, gente. Por mais que você tenha uma série de coisas, porque hoje o futebol tá mais nivelado, porque a parte física aumentou, hoje a técnica não tá tão boa. Tá errado, gente. Isso daí é o poste mijar no cachorro, ao invés do cachorro mijar no poste. O Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, São Paulo, o Vasco, eles têm uma estrutura e um nível de jogadores que tá muito acima dos times do interior. Eles têm que pegar esses times, não é que eles têm que ganhar, eles têm que trucidar. Antes os times do interior eram melhores, viu, mano? Então, mas é que tá a sombrar hoje, pela desproporção financeira, o abismo que existe de diferença entre os times grandes e os times pequenos, é um absurdo. O Corinthians é eliminado pelo Audax. É um absurdo. O Santos perdeu uma final de campeonato com o Ituano, mas aí tá. A gente não pode se conformar com essa situação. Não, em termos de estrutura, porque hoje em dia tem, além da questão física, né, a parte de treinamento, etc., também tem um departamento específico para controle estatístico. O que o jogador faz, como ele bate um pênalti, né, a posição que ele fica em campo, tudo isso é mastigado pro treinador, pro atleta hoje. Ô, Fábio, duvido que o cara lá atrás tem alguma coisa. Você acha que tem essa? O Palmeiras é bom só em Copa e não é bom em pontos corridos porque não sabe jogar isso? Não, então, eu não acho não. Eu acho que, na verdade, eu tô com o Domênico, que tem que ter um planejamento. E o Palmeiras, eu não vejo isso no Campeonato Brasileiro. Eu vejo que perde muitos pontos dentro de casa, assim, que não pode perder. Assim, o caso agora é o Paulista, com a Água Santa, que foi um exemplo que vocês deram e o Mano deu. Ele tá corretíssimo, não pode perder. O Palmeiras, com o elenco e com a faixa salarial que tem e o investimento que foi feito, perder do Água Santa, um time que, se você for pegar, por exemplo, o Barrios paga praticamente toda a faixa salarial do Água Santa. Pois é. Então é uma coisa complicada. Então, a gente perder de 4 de um time igual ao Água Santa. Não é desmerecendo, mas é bem complicado. Igual também o Corinthians, que perdeu para o Audax Osasco. Então, assim, é bem complicado. Olha, um time igual o Palmeiras e o Corinthians perder de um clube... Assim, que não tem tanto investimento, vamos dizer, acaba sendo broxante, entendeu? E olha, só acrescentando uma informação, o Cuca também deu uma entrevista dizendo que não pensa muito em usar o Tóbio, viu, Domênio? Nem o Mouch. É. Olha, só com relação ao planejamento aí... Vamos voltar, né? O planejamento não é só... vamos fazer dois pontos por jogo. Você tem que cobrar isso do seu jogador. A cada rodada... Por exemplo, você empatou as duas primeiras rodadas, o teu time tá menos 2 pra trás, filho. Ele tem menos 2 pontos pra trás, não tem conversa. E você tem que ganhar esses 2 pontos lá fora ou dentro de casa. E assim vai indo. Levando tá nessa... devendo agora 3, tá devendo 5. Levando nessa você linha. Você tem que cobrar que esses 5 pontos têm que ser conquistados o quanto antes. Levando nessa esse linha. Esse é o planejamento que tem que ser de, feito. De cobrança junto aos jogadores. É, exatamente. A gente vê muito... Você não vê. Na Europa, quem manda é o técnico e ponto final. É. Acabou. Lá eles trocam o time inteiro, mas não trocam o técnico. Aqui, com essa não questão... Não é uma verdade inteira. A gente tem essa mania de achar isso... Baseado no Wenger e no Ferguson, não, hein? Mas, opa, da Europa, mas boa parte dos times... Tá cheio de técnico e Mourinho também caiu. Mas eles não Mourinho chegam ao nível também. Nosso, né, o Sombra? É, igual aqui é porque diferente. Aqui se você perde 3 jogos, por exemplo, lá o Balsa. Opa, vai. Outro dia veio técnico aí do Benfica, acho que foi o Benfica ou foi do Porto. O cara sendo demitido rapidinho. Oh, toda hora Mourinho foi mandado embora. Mas aqui se o Balsa ele entra hoje no São Paulo, ou sei lá, o Cuca no Palmeiras, ele perde 2 jogos e um clássico, já querem tirar ele. Às vezes até tiram, né? Então, mas eu digo assim, o querem tirar, tudo bem. A imprensa pode ser que faça alguma pressão. Claro que tem a torcida também, tem uma pressão. Mas os próprios jogadores. Eles não se cobram, né? Pelo fato do clube nunca tirar, nunca punir um jogador, nunca afastar um jogador, falar, não, esse jogador aqui. Vai ficar afastado porque tá fazendo corpo mole e queimando aqui o técnico, ponto final. Igual, tudo bem que foi o Neymar, né? Mas levando a queda de braço entre Neymar e Dorival Júnior. Hoje, no Santos, qualquer jogador, até o Ricardo Oliveira, se batesse de frente com o Ricardo Oliveira saía. Eles não iam tirar o Dorival. Acho que hoje, com a postura que o Santos tem hoje, com o que o Dorival conquistou dentro do Santos hoje. Isso também não influencia? Olha, eu quero só fazer uma pergunta pro Domênico. Fala aí, meu velho. É o seguinte, eu acompanhei o Palmeiras o ano passado inteiro, assim, bem, bem próximo. Esse ano aqui, por conta da eliminação da Libertadores, eu tô um pouco afastado, porque nasceu minha filha tá com 45 dias, então eu tô um pouco afastado, assim, não tô acompanhando tanto, que nem eu tava acompanhando o ano passado. Mas eu vendo o Palmeiras jogar o ano passado com o Marcelo Oliveira, principalmente na Copa do Brasil, eu acho engraçado que quando a gente virou o ano, sem brincadeira, não parecia ser o mesmo Palmeiras. Eu não sei o que aconteceu. Pra mim, eu analisando tudo, ano passado e começo desse ano, eu não sei se foi corpo mole dos jogadores, eu realmente não sei o que aconteceu. Mas é uma coisa que eu acho que meio que fica no ar. Eu não sei se é coisa minha, se é a forma que eu tô interpretando, ou o que você acha. Eu não sei, eu acho bem estranho, viu, Domênico? O começo do ano, que o Palmeiras começou a perder alguns jogos. Só perdia, exatamente. Olha, eu também achava estranho, mas aí, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Tem uma série de fatores que levam um time a perder jogos ou a vencer jogos. Às vezes tem relacionamentos, porque você mexe com mais de 11 pessoas, 22, 25, 30 pessoas ao mesmo tempo. Então, existem panelas, existem jogadores que são líderes. Tem cara que não vai com a cara de um. Não tem jeito. Mas aí quando o time começa a ganhar, todo mundo se une. Às vezes, não. Olha, é uma série de coisas. Futebol não é tão fácil. Jogador é uma coisa como a gente imagina. Quando você envolve grupo de pessoas, é muito difícil, velho. É complicado. Né? Não é fácil. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom? Obrigado você, o Sombra. É nóis, Elinho. Valeu, cara. Um abraço. Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. 5, 4, 3, 2, 1. Ô, Domênico. Onde é que vocês pensam que vão? Onde é que vocês pensam que vão? Tá passando informação aqui, já começou o jogo do Atlético Mineiro aqui também. Tá 0-0, um pouco mais de 10 minutos de jogo. Mas o Atlético quase tomou um gol aqui também numa cabeçada do jogador aqui do Racing, velho. E o Racing tá pressionando. Quase fez o gol agora. Tá embaçado. Alô? Por pouco não faz. Opa, quem é? Belchior. Ô, Belchior. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez a sua mão. Eu gosto daquela parte que ele fala, agora ficou fácil. Todo mundo... Como é que todo mundo quer? Aquele toque, Beatle. I wanna hold your hand. Nossa, que bizarro. Olha lá. Alô? Pera aí, pô. Oh. Se chama Belchior, velho. Tem gol? Não, tem Belchior. O juiz acabou anulando, não. Anulou. Foi gol, agora. Foi gol do Pera, Dudu. Cadê impedimento? Foi cavalo. Foi com medo de avião. Com medo de o quê? Eu segurei pela primeira vez a sua mão. Ele apareceu? Gole de aqui. Aquele toque em teu segundo depois adolescente. Essa música é demais, cara. E o bigodão dele? Pô, tá no carro, vou ouvindo hoje. Ele é a sumida, né? Ele desapareceu. Ah, deixou o carro. Deixou o carro no aeroporto. Já tá em 1 milhão e 200 mil reais. Só que ele tá devendo no aeroporto. Ô, Belchior. Pera aí, Belchior. Onde ele tá? Ô, Belchior, manda o nome completo aí. Vai, Belchior, tá acabando. Cecil Domingos do Sete. Hã? Belchior o quê? Cecil. Oh, Cecil. Pera aí que agora ele vai cantar de novo. Ah, não. Pera aí. O cara chama Belchior. Agora de novo. Oi, com medo de avião. E o que aconteceu? Quê? Eu segurei pela primeira vez a sua mão. É avião. Não fico mais nervoso. Você já não grita. É um clássico, Belioni. Moça sexy fica mais bonita. Olha, o Belchior, velho. A moça sexy fica mais bonita. Manda o nome, manda o nome completo de novo, velho. Cecil Domingos dos Santos. Cecil Domingos dos Santos. Quantos anos, hein? Tenho 29. 2.9. E o bairro? De avião. São Miguel Paulista. Ah, é Zona Leste. Pela primeira vez a sua agora mão. Que ele vai falar o toque Beatle. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque Beatle. I wanna hold your hand. Pô. Agora ficou fácil. Todo mundo compra. Pra você seria um top 30 Brasil. Nossa. Top 30 não, top 20. Como assim, top 20? Essa música é sensacional. Top 20? Sim, senhor. Nossa, top 20 de quê? Né, de todas as músicas do mundo? No gosto do Brasil. Brasil. Ah, do Brasil? Não, o cara conseguiu top escrever. 20, não. O cara conseguiu colocar numa frase de música aquele toque Beatle. Então, top 100 sim, mas top 20. Não, não top dá. 20, 20. Não, não dá. É que você é preconceituoso. Não, eu sou preconceituoso. Acho que é. Eu te falo 20 músicas agora, rapidamente, que são melhores. Pô, um monte. Só o Guilherme Arantes deve ter umas 3, 4. Mas eu não falei que não. E vai entrar mais, melhor que essa. Também, então, top 20. Então, Titãs deve ter umas 10. Eu tô falando de rock. Aí, eu, não, é música. Não, mas é nacional. Brasil, nacional. Nacional. Pronto. Tá bom, não, não dá tá top 20. Já mudou. Raimundos tá na frente também. Raimundos, gente, Charlie Brown, e aí vai. Vai, gente. Eu não falei isso. Jota Quest, vambora. Lu Santos. Isso é questão de gosto. Puta, monte. Lu Santos é monte. Lu Santos não entra nem no top 1000. Mas é pra você. É um ranking diferente, porque cada um faz o seu ranking de acordo com o gosto. Sim, sim. Pô, a música é... Ô, Belchior, que time você torce? Ô, Sobra, tricolor. Ô, Belchior, tricolor. Ó, o Balsa já falou quem vai ser o nosso goleiro titular. Quem? Renan. Renan Ribeiro. Quem vai ser o nosso atacante? Quem? Centurion. Centurion é o atacante, porque pra quem tá ligando agora na energia não sabe, Kardec tá com uma gripe danada. Tá tomando soro no hospital, Kardec. E o São Paulo escreveu aquele menino da base, Luiz Araújo. Luiz Araújo. Sim. Esse menino é bom jogador. Se vai vingar no time de cima, a gente não sabe. Não sabe, né? Bom jogador. Bom. Bom. Ô, Belchior, boas as escolhas? É, mais ou menos, né? Né, só? Porque o Centurion, a gente sabe como que é. Faz um jogo bom, joga mais 10 jogos ruins. Já que colocou o moleque da base, escreveu ele, tinha que dar uma oportunidade, né? Pra ver se o moleque tem personalidade, né? Não, de mas... poder jogar no São Paulo. Ah, mas imaginou mas pegar o moleque da base, véio. Filho, você vai estrear na Libertadores. É, né? Foi o que ele falou sobre o Léo, o goleiro. Mas, né? Ele falou, o qual Léo... Qual o problema do moleque estrear numa Libertadores? Acho que é hoje em dia... Que a torcida queima o cara. Não queima nada. Hoje em dia, o Belchior, hoje em dia, o moleque com 15 anos, ele já tá lá no clube há um tempão. Ele tem agente, ele tem empresário, ele tem assessor de imprensa, ele dá entrevista, ele sonhou com aquilo, então ele tem que estar preparado para o momento. Mas você não acha que isso vai muito do técnico saber do jogador? Olha, eu tô vendo nele a condição para isso. Quantas pessoas se deram bem na vida aproveitando uma oportunidade? Eu sei, Benja, mas, por exemplo, o Paulista serve exatamente isso, para colocar a molecada para não ter essa pressão. Por quê? Tem que ter essa, não. Esses moleques estão tudo preparados hoje. Eu concordo com você, Benja. Inclusive, o jogador, ele tá tanto tempo no clube, inclusive um clube grande, então ele, mais do que nunca, já tem que estar acostumado com pressão. Tem que colocar mesmo. E tem os dois lados da moeda. Amanhã o moleque entra. Imagina, o moleque entra. 1-0 contra o São Paulo, gol dele. Pronto, né? Eu também acho, velho. Esses moleques, eles não são mais hoje tão imaturos como eram há 10 anos. Tem moleque hoje de 18 anos, Sobrar. O moleque de 18 anos hoje, o moleque é um cavalo, velho. O cara já tem salário de gente grande, às vezes já é pai, às vezes o cara já sustenta a família. Antigamente, um cara de 18 anos, você pega as meninas de antigamente. A meninada aí com 12 anos, antigamente, você fala, tá brincando de boneca. Hoje, menina com 12 anos, mãe, brinca com boneco. Mas eu não gosto de generalizar, meu. Ah, você vê, esse menino foi campeão São Paulo, foi campeão sub-20 da Libertadores. Ganhou tudo, praticamente. Ele não foi artilheiro, esse menino? Não. Luiz Araújo? É. Não. Não foi ele o artilheiro de São Paulo? Não, foi aquele que foi emprestado. Foi um dos destaques. Como é que é o nome dele? Que o São Paulo ganhou do Liverpool do Uruguai, né? O João Anderson, ele foi pro Cruzeiro. Era o Liverpool ou era o Racing? Não era o Liverpool do Uruguai que o São Paulo jogou? Foi. Mas o artilheiro foi o João Anderson. Ele foi emprestado. É, o Luiz Araújo, ele não era... Esse Luiz Araújo, ele tá muito tempo na base do São Paulo, mas ele não era o titular aí do time de base. Mas é muito bom jogar. O Kaká não era titular da base. O Kaká estourou titular era o Harrison. É. Harrison. Fala aí, Belchior. Palpite pra amanhã, Belchior. Ah, só antes que caia a ligação, quero ir na torcida estádio 97. Oi, você vai ver que luxo, hein? Camarote único, que atendimento, comida, maravilha, bebida. Tudo. Eita, nós. É, você vai estar com o Mota, tá? Aproveitar a última torcida do São Paulo, né? Outro, não, o Mota é pé frio, meu. Nossa! É, eu vi o Trinta Libertadores, eu vi os 5 campeonatos do São Paulo, eu vi a Sul-Americana. Eu vi Gnomes. Eu vi, você viu o que, ô tonto? Eu vi também. Não vai, não. Amanhã vou mandar, pode tirar o nome dele, pá. Não. Amanhã eu vou chegar lá e falar pra mim, não, esse cara não tá aí, não. Você sabe, Bequior, você vai porque você é uma força do bem. Uma pergunta. Você é um positivo pra contrabalançar o negativo do Mota. Uma pergunta, ô Mota, como que ficou a situação? Você também entregou teu cargo lá no São Paulo ou não? Entreguei pra sua mãe. A dona Rebeca que recebeu o cargo. Ô, louco, que isso? Mas não, velho. Entreguei pra sua mãe. Já falei pra você parar com essas brincadeiras idiotas. Não é brincadeira. Aí, depois você não gosta. Mas você entregou ou não entregou? Aí, Luciana Gimenez do rádio. Não. Quem? Luciana não. Se fosse ela, teria engravidado do Mick Jagger e não de um caminhoneiro, viu? Cartão amarelo pra você, Motinha. Eu vou lá, tem moto, me agradece. Agradeço. Mas amanhã, então, você vai como civil. Amanhã não, é amanhã. Você vai como civil. Você vai apaisando amanhã no jogo. É. Ô, Belchior, você precisa estar amanhã até às 7 da noite na rua Curumins, número 5, rua Curumins, número 5, tá bom? Cuiatã. Muito obrigado. Até consegui comprar o ingresso, né? Ontem pra arquibancada. Ah. Mas aí vamos conhecer lá todo o luxo lá do camarote único. E olha, tenta vender esse da arquibancada aí. Ô, Belchior, e mais. Se. A arquibancada vende fácil. Belchior, se por acaso você for maltratado por esse indivíduo, por favor, nos comunique. Amanhã. Você pode mandar um e-mail pra diretoria@97fm. É, se você fizer igual o Benja fez com a dona Naná aqui, aí você comunica. Ah, não fez nada. Vamos amarrar o Mota lá dentro do ônibus. Aí a gente não deixa ele assistir o jogo. Não, nem precisa, porque ele não assiste jogo. Ele fica dando rolê lá no Morumbi. Fica fazenda social. Ele finge que fica nervoso, ele vai fumar. Eu fico nervoso mesmo. E se for o motorista for meio gordinho, então ele vai fazer um blow lá. Não vou. Vai. Belchior, um abraço, Belchior. Vou tratar de abandonar a Naná aqui, você tá errado, velho. Peraí, Mota, não atrapalha. Fala, velho. Mota mesmo. Mano, tá aí? Tô aqui. Tá aqui. Ô, mano, tá rolando direto lá no churrasco não. Lá da Gaviões, na feijoada, quer dizer? Faz tempo que eu não colo lá. Ah, porque o Clebinho mandou um abraço aí. Os caras... Ah, você saiu com ele também? E o do Jaguaré? Tem também agora, tem o do Jaguaré. Como é que é o nome do Jaguaré lá, que deu beijinho, Fabinho? Como não sabe, mano? Opa, você sabe. Você falou que era brother do cara. Ixi. É o Clebinho, tem o Fabinho. Amanhã o Mota vai empurrar a sua janta também. Já vai jantar. Tá bom? Mas a gente não vai pôr na rede social, não. Não sei. Você não tira o pessoal aí. Agora tem o do Jaguaré. Você viu do Jaguaré? Que dá beijinho, dá selinho. Pediu desculpa aí pro pessoal, pra turma dele. Desculpa, aquele bom filme da torcida. Hein? Aí, mas você não manda os nude, Mota, pros seus peguetes aí? É, velho, quem quiser, é só ligar, eu mando mesmo, velho. Dá seu número no ar, então, quero ver se você é macho. Não, eu não vou dar, porque você sabe que vai ligar os idiotas igual do Ben. É o S.A. Né? É o S.A. Quem tiver interessado, me acha nas redes sociais. Me acha no Twitter, eu mando DM, pronto. Eu tenho medo de mandar uma foto pelado, velho. O que é SA? Eu tenho material pra mandar. Sexo adjunto. Sexo adjunto. Igual Belchior, um abraço, Belchior. Tudo de bom. Valeu, Sombra. Obrigado. Nada. Falou. Vamos lá, terceiro e último ouvinte do momento, sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. É. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Diego. Olá, Diego, tudo bom? Tudo ótimo, Dodô, e você? Beleza, Diego do quê? Nossa, que simpático. Diego do quê? É Diego Garcia. Que mais? Que mais? Só isso, só em duas prestações. Ah, tá certo, e quantos anos? Eu tenho 29. 2.9, e o bairro? Vamos ver se o B já vai acertar agora. Vila Mazei. Ah, Zona Norte querida, pô. Opa. Não, Benja, errou. Ai, ai, ai. E olha, o que ele falou? Falou que você errou. Vila Mazei na Zona Norte? Claro que é. É, claro. Não, não, peraí, não. Mas tem outra. Ah. Vou dar uma segunda chance. Tem segunda chance, Bafão. Mas a sua é que não é famosa, é genérica. Vila Mazei lá, estudei, pô, ainda estudei lá ali no perto Albino, Jaçanã, tá? Ali, pá. Tá, não, a minha é no ABC. Santo André. Ué, o teu Vila Mazei é fake. Não, não é fake. É fake. Genérica. É. Só porque você não conhece, agora é fake. Qual que é o time aí, brother? Filho, o adjunto tá vingativo. É. O adjunto, calma, a gente vai falar com o Leco. Calma. Mas vamos resolver essa situação. Arruma um cargo lá. Vamos, vou arrumar pra você. Tia, lá. Eu vou arrumar pra você. Calma. Calma, vamos conversar com o Leco. Arruma um cargo. Deixa o jogo amanhã, sexta-feira, eu vou ligar pro Leco. Leco, resolve o problema do Mota. Será que o Mansur não consegue dar um jeito pro Mota? Ah. Mansur não quer, o Mansur não quer ouvir falar do Mota, não. Ah, não? Se não for o Leco pra recuperar a carteirinha. Você pode ver, esses dias não tem, o WhatsApp não toca no programa, os caras tão bravos com o adjunto. Ô, Diego, que time você torce, Diego? Quando tricolor toca, mais querido do mundo. Boa, Diego! Eu quero ir no camarada... Na torcida do estádio 97, no camarote único. Boa, rapaz. Você conquistou a vaga, legal demais, hein? Ingresso show de bolas. Tem que estar amanhã até as 7 da noite, na rua Curumins, número 5. E eu, tentei que nem o ouvinte anterior. É. Eu sou sócio-torcedor, mas eu posterguei minha compra. Ah, e acabei me ferrando porque eu não conseguiu. eu não consegui o Dark Mancada. Melhor assim... do camarote. Opa, não, e é legal demais, comida, bebida, atendimento, nota 10. Não, você vai... eu tô desde as 7, das 6h30 tentando ligar pra vocês. Opa, que legal que deu tem certo. Tem gente que tenta 10 anos, velho, 11. Não, 10, não. Mais, cara, é. Mais, tem gente que fala, desde o começo do programa eu tento, não consigo. Na verdade, Sombra, eu sou um cara, assim, acho que sortudo com vocês. É. Porque a primeira grande promoção que vocês tiveram aí, que era do navio, fui eu que ganhei. Pra ir pro navio lá da BV Financeira em 2005 ainda. É mesmo? Olha só, que legal, cara. E depois eu tava destreando o Ninho no dia que caiu o avião aí, que o Mota tava chorando. Ah, lembro. Eu era que ele disse que também. Tava perto do lugar, é. É isso, ele tava perto, eu era destreando o Ninho também. Então, quer dizer que você é um cara assim. Largo. Como? Quer dizer que você é um cara largo. Ele era namorado do Kid Bengala, ele é largo. Não, largo no sentido de ser sortudo. Sortudo. E amanhã você vai levar a tua sorte lá pro Morumbi, né, cara? É, com certeza. Eu sempre vou no Morumbi, na Libertadores, eu não vou, não vi o São Paulo perder ainda, então... Mas o São Paulo em Libertadores, nunca foi, né? No Morumbi. Sempre tem a primeira vez. Ah, mas o São Paulo no Morumbi... É, seca mesmo, Palmeiras. Então vai fazer só amanhã, que é essa. O São Paulo no Morumbi costuma ter um ótimo aproveitamento. Em Libertadores da América, principalmente. É 80%. Inclusive, Sombra, eu acho 84, que 86. A campanha de São Paulo, mais ou menos, ruim, é por causa disso. Acho que o Morumbi pesa muito pro São Paulo, mesmo com o time mediano. Entendi. Né? Então, vamos ver amanhã. Tá bom, então. E você gostou da opção pelo Renan Ribeiro no gol? Olha, Sombra, eu prefiro o Renan Ribeiro mesmo com um pouco abaixo do peso. É. Ele tem mais experiência, mas eu não gostei do Centurion de atacante. Mas quem você acha que devia jogar? Pode colocar o moleque da base é da posição. É, tem o João Paulo da base, né? Tá lá inscrito, inclusive. Não, mas é que ele foi agora, o Luiz Araújo, não é? O Luiz Araújo. Olha, o Luiz Araújo, assim como o Centurion também não é centroavante, o Luiz Araújo também não é centroavante. Também não é, hein? É que ele foi inscrito com a 9, né? É, mas não é centroavante. É um atacante pelos lados, velocista. Poxa, e precisa, né? O esquema tático do como chama o técnico de São Paulo? Balsa. O Balsa. É com o centroavante fixo lá, aquele centroavante. Uhum. É, que é o Caleri, né? Variação tática, ele não faz. Você acha que é um jogo que tem que jogar com centroavante de. Ah, eu acho que tem, meu. Você vai jogar no Murumbi na tua casa, precisando fazer gol. Se você não tiver nego dentro da área pra incomodar os caras, bicho, tem que ter. Se o Renan Ribeiro fizer uma excelente partida, Sombra. É, você, Sombra Balsa, você daria uma sequência pro Renan Ribeiro ou você continuaria insistindo no Denis? Como torcedor? Não, você é Sombra técnico. Técnico? Sim. Cara, você tem que pensar no grupo, então você precisa lá dentro, é difícil você falar como técnico. Mas cara. Aí você tem um grupo... Você não tá no dia a dia dos caras. Sim, mas aí você tem um grupo de um lado e você tem o risco de, numa falha individual do goleiro, no caso o Denis, acabar com toda aí uma temporada aí. Ainda mais se tratando de uma Libertadores. Tem que ser bem fundamentado. Né? Você tem que... É uma escolha ali, tem que fazer. Não, como técnico, eu acho que ficaria o Denis e... E eu não tenho dúvida que o Balsa depois volta com o Denis. Eu acho que volta. Você acha que o Renan Ribeiro volta sendo com o Denis? Melhor que o Denis? Porque amanhã o Renan Ribeiro faça a atuação da vida. Volta com o Denis. Volta com o Denis. Mas se o Denis falhar, aí vai rodar. Aí não volta mais. Mas eu acho que volta com o Denis, sim. Também Luiz Fabiano tá fazendo falta hoje? Não. Não? Não, o artilheiro da Libertadores é o Caleri? Não, tudo bem, mas o plantel hoje, o Caleri vai ficar até meio do ano, né? Ele vai embora daqui a pouco? Sim, tá, mas hoje não tá fazendo falta. O Fabiano fez o quê ano passado? Tá fazendo falta porque amanhã o São Paulo não vai ter o Kardec, que é o reserva. Passou a maior parte machucado, quando o voltou Fabiano, não jogou nada. Pô, fez muito no São Paulo, tudo, tá bem parecido com o Palmeiras, então. Ele só machucava, cara, e quando jogava era expulso. Lembra? É. Verdade. Mais prejudicado. É o nosso gol de time. Diego, palpite pra amanhã, Diego. 2-0 tá ótimo. 2-0. Não, ótimo placar, hein? Melhor que isso fosse foi 3-4, mas é muito bom o placar 2-0. Totalmente factível, Sombra. Na boa, eu assisti o jogo do... Tudo bem, a reserva do Toluca aqui contra o Grêmio. E um time totalmente normal, desinteressado. Mas era o reserva, hein? Mas é que tá, Sombra, o Toluca que vai jogar amanhã contra o São Paulo, se eu não me engano, eles têm 5 desfalques aí dos jogadores titulares deles. Ah, é? Um ainda é dúvida. Entendi. Mas 4 não jogam. Mas o Toluca jogou com o Grêmio, é isso? Jogou. O Grêmio não ganhou de 2-0, acho que foi? 1-0. Então, o Grêmio sofreu também, eu vi esse jogo aí. Eu não vi 100%, mas eu vi uns mas esse último jogo do Grêmio aí, o Toluca mandou o time B pra cá. Então, e o Grêmio teve dificuldade pra ganhar. Não foi fácil, não. Não acho que São Paulo vai se complicar. Na verdade, o Grêmio tava muito desinteressado também. Fez o primeiro gol e... Tocou a bola. Fez a bolinha. Não, eu assisti o jogo. Então, não sei. Eu acho que dá pra ganhar com 5 desfalques, dá pra ganhar 2-0. Mas, ó, amigão, vou falar real, hein. Tem que ganhar com, no mínimo, 2 gols de diferença. Um gol de diferença, ainda mais levando o gol, velho. O resultado é pequeno pra jogar lá, hein. É o ideal, né? Tem que ganhar de 2-0, mano. Não pode tomar gol em casa. Mas vai. É uma pena. O Caleri não tá, mas se Deus quiser, vai dar certo. Ô, Diego, grande abraço pra você, então. Amanhã, até 7 da noite, na rua Curumins, número 5, de onde vai sair o traslado pro jogo do Tricolor com a torcida Estádio 97 pro Camarote Único, tá bom? Tá certo, Sombra. Obrigado pra você, obrigado a todo mundo aí. Eu escuto vocês desde o Boi 18. Do Boi 18? Lembra? A lenda do Boi 18? A lenda do Boi, que pode voltar a qualquer momento. Pode voltar, o Boi 18 não morre jamais. Tá certo, Sombra. Bem lembrado, valeu. Valeu, abraço. Abraço, valeu, tchau, até tchau. Mais, tchau, tchau. E aí, como que vai ser a sua partida no fim de semana, hã? Você não vai pro sítio? Então você vai ter que partir pra lá, não é não? Vai pro sítio, vai pra fazenda, vai pro Guarujá, vai pro litoral, vai pra Santos. Ou se você é mais privilegiado, Maresias, Riviera, por que não? Não é não? Mas não importa pra onde você vá, vai pegar a estrada, tem que ir sempre com muito cuidado, usando o cinto de segurança. E ó, quando pegar a pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapasse os 40 por hora de jeito nenhum, né? Então é isso aí, dirija com atenção, essa é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece ofertas e Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Estádio 97 também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Agora, o Narigudo, esse cidadão bem nascido, do bem, vai falar da Extra. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigão? Você quer confiança? Então presta atenção. A Extra tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigo, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da S estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paulo Horn e para toda a família Esser. Estádio 97, também no oferecimento de Recubriplast, não é, Domênico Gato? Ah, mas como não? Claro que é. E olha só, você que está com problemas de filtrações, problemas de goteiras e de umidade espalhada pela sua casa inteira, proteja sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Claro que você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aí você pode consultar um site aí que tem todas as lojas detalhadas. É sinteplast.com.br, tá bom? sinteplast.com.br. Um abraço aqui pro senhor Robson, corintiano, proprietário da loja RKB, Comércio de Materiais para Construção. Ouvindo a gente atentamente, gosta do mano, do Benjamin aí, o senhor Robson, tá bom? É, meus amigos, impermeabilizantes é Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Agradecer a presença aqui do Estranho no Ninho, boa, fazer estranho. Estádio 97. Boa, meu velho. Rafael, valeu, Fernandes, velho. Lucas. Boa, valeu. Salvou nós aí. Obrigado aí pelos lanches, hein? É verdade. Sensacional, hein, cara? Valeu. Eu curto vocês há bastante tempo já e mais uma vez eu tô no Resort. Ah, você vai estar de novo no resort? Oh, eu ganhei, eu fechei por causa do resort. Amanhã, aliás, de novo, a roleta do estádio, hein? Valendo vaga de Estranho no Ninho. Amanhã, novamente, a roleta do estádio aqui no programa. Acertou a palavra, vai ser Estranho no Ninho no estádio 97. E participa que é show de bola. Não é legal? Fui duas vezes já no resort, tendo de novo esse ano. É, fui no poker também, quando teve o poker, na H2 Poker. Ativo. Na H2 Poker fui também. Tem mais um torneio de pôquer, hein? Muito bom, tá show de bola. A organização foi excelente, nota 10. E agradeço, obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês. E ouvir todo dia vocês aí no trânsito de São Paulo, caótico. E mandar um abraço aqui pra minha esposa, pro meu filho, beijão, Reni e Renzo. Família em geral, mãe, irmã, amigos. Tanta gente da FFFV. Eu ouço eu falar isso, eu me lembro do dia da votação lá do impeachment. É. Impeachment? Bom, o nome do pai, da mãe, dos amigos, Santo dos irmãos, de Higienópolis. Então, tem direito também, então posso falar, né? Galera do pôquer, amigos do pôquer, é onde mais? Fute de segunda, pô, toda segunda-feira. Tá depois de futebolzinho, churrasco. De quarta. Relaxa, tem alguma coisa? Que hoje é não quarta. Vai acabar tem hoje. Tem a galera de quarta. Hoje é zoar os corintianos. É. Só. Zoar você, mané. Você fala em zoar. Pega quem hoje, ô? Fala mané. Em zoar, eu quero mandar um abraço que eu nunca vi e aconteceu de verdade pro Dr. Marcos Knobel, que foi pro México porque achou que o jogo amanhã. Que mal. Tô te falando, é sério. Que ele mal. Confundiu, o cara foi pro México. Foi lá pra Toluca? Pra Toluca pra ver o jogo. Porra, ainda se falasse foi pra um lugar bonito. O cara chegou hoje deve lá ser e deu. Feio pra caramba. E o jogo é amanhã no Morumbi. Boa, Dr. Knobel. Tadinho, meu. Tá no México. Ele é bom do coração, mas da cabeça tá mal, hein? Vai pra Cancún. Vai pra Cancún. De Toluca pra lá? Brincadeira, rapidinho. Mas o Rafael, um abraço, viu? Obrigado pela sua vinda. Obrigado, valeu, obrigado pela participação. Espero aí a comida ter feito... Fez. Opa! Fez. Ter feito a alegria da galera. Boa. Fez sim. Vamos pôr na geladeira que dá pra comer amanhã ainda. Que eu sou... Espero não participar dura, mais viu, vezes. Não dura, viu? Duvido que vai durar. Estádio 97, também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também de HDI Seguros. Você chega lá no shopping, tá paquitão lá, achando, agora vou fazer compra, vou no cinema, vou comer no restaurante, mas antes disso, tá na cancela,

energia que te move. Energia. Sessions.